Bom dia, Vietnã, boa tarde, Fábio Assunção, boa noite, Homo Sapiens e Mulher Sapiens, está começando o segundo programa Coletivo Insano. A verdadeira insanidade mental com os retardados mais retardadiços da Vila Formosa de São Paulo. Hoje temos uma participação especial, Murilo Botura. Botura? Pronunciei certinho? Isso aí, tá certinho, mano. Murilo é baterista, é meio prostituta, assim, é baterista do casual, baterista do ressalva. É musical, né? Assim, sim. Ele é um baterista rodado, foi isso que eu quis dizer. Se tem tempo. Aonde quer que eu esteja, eu estou lá. Isso aí. Vai participar do programa com a gente. Junto também está o dono da mesa, o cara da técnica, aquele que corta e descorta. O nosso nerd. Juliano TI. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Temos o Pedro Gonçalves. Boa noite. Com seu cabelo de... Boa noite. Ana Maria. Nossa, é verdade, Ana Maria, né? Hebe Camargo. Do Belo. Percebi, quem não tá vendo, o cabelo dele tá, tipo, mais branco do que... Não sei o que, velho. Eu tô tirando essa porra, mano. Boa noite. Boa noite. Boa noite. É lógico, Thali Gonçalves, a nossa musa. Olá, tudo Olá, Thali, bem, boa noite. Crianças? Tudo ótimo, melhor agora. Gente, olha a musiquinha de fundo, olha que maravilha. No programa passado a gente fez uma sauna, estávamos nus, com exceção da Thalita, que ainda está distante da gente, é que ela está em outro país, né? Então, ela é a única rica do programa. Exatamente, é Amsterdã, Europa, né? Mais conhecido como Vila Maria. Amsterdã. Bairro Amsterdã, né? É claro, Vila Maria em Amsterdã. É que é um condomínio de casas. É um condado, village. Né? Na verdade, isso, é um village. Se chama... Mary Village. É Mary Village, exatamente. Mary Village. Mary Village, é um condado, village. Né? Village. Mary Village. Estou treinando meu inglês. Aqui ninguém sabe. Só temos uma só. E aí? Bom, e hoje a gente tá numa banheira. Banheira do Gugu. A gente já jogou alguns sabonetes aqui. O Pedro é o primeiro a ser encoxado. Ele vai Exatamente. Tentar pegar. Só que a gente tá fazendo isso nu. Todos que é de nu. Costume, né? Nesse frio? Nesse frio. Mas é a banheira quente. Aquecida. É, a gente tá achando que só na... A gente alugou o melhor quarto. Estamos de hotel pra sexo. Gente fazer. Tá achando que só gravação. Na Mary Village que tem água quente. Aqui também tem. Água quente na perifa. Crianças, começando o programa, eu queria começar lembrando que assim, o programa que nós gravamos na semana passada saiu hoje, então tá lá no Facebook. Já está lá. No Facebook, já. O Coletivo Insano. SoundCloud também, Coletivo Insano. Lá, e o Instagram, @ O Coletivo Insano. É isso aí. Segue todo mundo lá. Ouve o programa no SoundCloud, ou mais conhecido como Som do Cláudio. Caralho, ótimo, perfeito. Certo. E começando o programa falando sobre cultura, para variar, eu queria dar a primeira dica de cultura. Eu queria falar um pouco do Cerveja Azul. Para quem não sabe, é um bar na Moca. Uma casa que normalmente, não só, tá? Mas normalmente eles abrem espaços para a banda independente. Eu posso falar com propriedade, eu tenho banda desde os 15 anos, foi a primeira casa que abriu as portas para nós. Foi a primeira casa que eu consegui. Antigamente a gente só tocava na rua, em praça e etc. E o Cerveja Azul foi a primeira casa a abrir espaço, a dar um palco legal. Claro, os instrumentos para aquela época eram muito bons. Eu espero que já estejam renovados, né? Porque já passaram aí quase 20 anos. Uma estrutura diferente, né? Eu cheguei lá com você, não foi? Acho que foi. Que a gente foi um dia, nossa, mas já, eu, também, você, o Negão, já faz um uns tempo. Dois anos. Mas já é. Imagina. Uns três anos. Que é isso? Não, que a gente foi lá não fazem dois anos de jeito nenhum. Que a gente foi lá faz tempo pra caramba. Então, você que tem banda aí, banda independente, quer tocar, bora. Os ingressos são justos, tem que vender ingresso, é foda, é uma pena. Banda independente tem que levar público, senão não toca. Só toca na rua, na praça da festinha, na quermesse. Aí não tem que vender, mas pelo menos no Cerveja Azul os preços eram justos. Pra vocês terem uma ideia, a época que a gente tocava lá, os caras repassavam o ingresso pra nós a R$2, entendeu? Então, assim, Era dinheirinho de pinga mesmo, só pra gente ajudar, e a gente vendia ali, era pra levar uma galera mesmo. E a gente, claro, vendia 3, 4 reais e o restante a gente pegava grana pra nós. Então é uma casa que eu falo com, além de propriedade, até um pouco de emoção, que de verdade, tá, eu sou eternamente grato. Não sei se o Kaká ainda tá lá, mas se tiver, grande abraço pro Kaká. Kaká, grande Kaká. É, um cara foda. E outra dica legal, eu queria passar um concurso de literatura. É o Prêmio CEP Nacional de Literatura, tá? Pra quem quiser saber mais, você que escreve, os caras estão aceitando. Claro, você precisa ser brasileiro, tá? Ou estrangeiro que escreva em português. Precisa apresentar um livro inédito, que pode ser romance, conto ou poesia, tá? As inscrições são feitas pela internet, tem prêmio em dinheiro, e aí eles ajudam a publicar obra. Você pode procurar aí no Google ou então pelo e-mail duvidasprêmio@cep, cep é C de casa, de escola, P de pinto e é de escola.com.br. Muito bom. Ok, você que tá com esse romance parado aí, não sabe o que fazer com ele, as editoras só estão devolvendo seus envelopes, entra no prêmio, quem sabe, né? Agora, o Pedro tem uma dica de esportes aí para dar para nós. Exatamente, do nosso grande brother Rafa, da SB. Ele tem uma grande notícia aí do X Games da Noruega, onde os brasileiros tiveram um grande destaque. Ele vai falar um pouco do trampo dele e vai desenrolar aí para nós. Beleza? Aliás, fala bem demais o Rafa, hein? O Rafa é gente boa. Na verdade, ele que devia estar apresentando o programa o aqui. O Rafa até... E a gente devia estar andando de skate, esse papo, porque olha, vem por aí. Não, e os caras estão lançando a camiseta dele, hein? Exclusividade, hein, cara? É mesmo? É, a camiseta nova, uniforme novo dos caras. Ainda não revelaram, né? Ele falou que vai mandar pra mim por exclusividade, mas vamos ver. Então, vai mandar aí pra todo mundo, né, velho? Você tá dando uma força. Exatamente, ele falou que no segundo lote ele vai mandar pra nós. Podia dar pra todo mundo, se tiver boné, pode mandar boné também. Aí, Rafa... Pode dar boné. Tem bastante gente, hein? 25 negros aqui na sala, hein, nego? É, tá pouco. Não, falando é pouca coisa. É, qualquer câmera, né, caralho? Qualquer engradado. É, sem contar os espíritos também. Não, fora os caras da manutenção da banheira, né, cara? Não, eu topo. Fechou. E o meu tamanho é M. Qual que é o seu tamanho, Thali? É G. Não, não da bunda. Tô falando da camiseta. Da camiseta também, trouxa. Ah, tá. Entendi. Então é isso. É isso aí. Então vamos ver a entrevista dele, o que ele passou. A entrevista não, né? O recado que ele tem aí pra nós. Fica com você, Rafa. Fala, galera do Coletivo Insano. Tudo bem? É um prazer estar mais uma vez falando aqui com vocês. Pra quem ainda não me conhece, sou o Rafa Lardieri, skatista há 12 anos e atualmente lidero um grupo de skatistas chamado Skater Boys na cidade de Santo André, região do ABC Paulista. Seguindo com a minha participação no programa, para esta edição, trago algumas notícias do mundo do skate desta semana. Na última sexta-feira, o gerente de posto de gasolina Francisco Paulo dos Santos, de 51 anos, que estava foragido após discutir e tirar a vida do skatista Marcos Tonioli de Farias, mais conhecido como Suco, de apenas 17, foi preso ao se apresentar no 29º Departamento de Polícia, na Zona Leste de São Paulo. O crime ocorreu em março deste ano e, segundo a polícia, Francisco exercia sua função normalmente até ser encontrado trabalhando no mesmo posto. Além disso, ainda portava a arma utilizada para disparar contra o jovem skatista. Muitos amigos e familiares do menino aguardavam pela prisão do gerente, já que a morte de Marcos ocorreu de forma covarde e desnecessária, de acordo com testemunhas, pelo fato de o skatista estar desarmado e ter sido atingido pelas costas. No final de abril, a Skater Boys e alguns skatistas locais se uniram para homenagear o jovem no evento Viva Suco, realizado na pista de skate da Anália Franco, que contou com competição, arrecadações de alimentos e show ao vivo da banda Ressalva. A família de Marcos se diz agora mais aliviada e espera que o assassino pague pelo seu crime. Agora, com uma boa notícia, o fim de semana foi vitorioso para o skate brasileiro. Kelvin Hoffler e Letícia Buffoni conquistaram o ouro para o Brasil durante os X Games de Oslo, na Noruega. Ambos fazem parte das primeiras seleções olímpicas do skate brasileiro e têm grandes chances de disputar a primeira Olimpíada após a inserção da modalidade nos Jogos, que vão ocorrer no Japão, na cidade de Tóquio, em 2020. Para encerrar, vamos aproveitar e relembrar rapidamente sobre um dos projetos da Skater Boys, que foi a construção da própria pista de skate pelas mãos da molecada SB. Devido à grande dificuldade que o skatista ainda enfrenta em nosso país sobre a falta de espaços e pistas para sua sessão, a Skater Boys decidiu meter a mão na massa, literalmente, ao melhor estilo faça você mesmo, para construir os próprios obstáculos. Por isso, venha conhecer de perto o nosso trabalho. Todos serão muito bem-vindos. A SB Skate Plaza fica na Praça Benvenuto Someira, Rua Domênico Garofalo, número 100, no bairro Jardim Las Vegas, em Santo André, São Paulo. Então é isso, galera. Se precisarem, nos procurem. Estamos nas redes sociais, Facebook Skater Boys e SB Skate Plaza. No Instagram também, @SB_SkaterBoys e @SB_SkatePlaza. Falamos hoje das notícias do mundo do skate nos últimos dias e um pouquinho mais de nosso projeto. Continuem nos acompanhando aqui e, mais uma vez, muito obrigado pelo espaço. Um grande abraço a todos da equipe do Coletivo Insano. Rafa Lardieri, Skate Never Die. Rapaziada, a gente deu esse break aqui no programa depois da mensagem do Rafa só para falar de um assunto sério. Vocês que acabaram de ouvi-lo, teve a situação do Suco. Suco é um menino aqui da vila, um skatista, moleque gente boa. Eu não tive o prazer de conhecer, o Pedro conheceu. Conheci. Mais, que vai falar melhor. Então a gente está fazendo só essa parada para passar essa mensagem. O Suco, infelizmente, ele foi assassinado brutalmente, né? No posto aqui perto. Ele estava andando de skate, é um posto de gasolina que estava abandonado, havia um segurança e a segurança tirou nas costas do cara e fugiu. E graças a Deus foi encontrado o cara agora há pouco tempo, acho que há poucos dias. Ele mesmo que fala que ele se apresentou, né? O Rafa coloca uns detalhes aí mais na própria entrevista, mas eu queria acentuar assim, é uma perda, não é, tipo, não é uma situação agradável o que aconteceu. Era um menino do bem, não é, não tô falando da boca pra fora, porque eu tive a oportunidade de fazer um rolê de skate, conseguir levar ele, que era o sonho dele, por incrível que pareça, que ele queria muito conhecer o Jockey. E eu consegui ir junto com ele, pelo menos antes, graças, assim, né? A tragédia é foda, velho. Mas assim, ele teve a oportunidade de ir lá, que ele realmente já tinha comentado comigo em outros rolês que eu tinha trombado, que ele queria muito pra lá, porque era uma maior caminhada até o Jockey daqui. Porra. Pro moleque ainda novo. E eu tinha uma Belina, mano. E nós somos de Belina, então ele nunca tinha entrado numa Belina. Então imagina um moleque. Acho que ele tava com 15 anos, só pra fazer 15 anos. É muito novo. Não, ele morreu com... Infelizmente faleceu, acho que com 16. É, ele tava com uns 15 anos. E, porra... Foi um rolê sadio, ele me ensinou a dar rock and roll, que é uma manobra que eu não sabia dar. Passou confiança, o moleque, porra, mano, é um anjo que vai fazer muita coisa ainda por nós. Então fica aí a mensagem, é claro que assim, pegar o cara, fazer justiça, não vai, não trazer, vai trazer o volta, Suco não. De volta, mas já é alguma coisa. Então fica essa mensagem, valeu Suco, esse programa é dedicado a você, onde você estiver. Aos familiares, aos amigos e ao skate. Suco, em breve a gente tá junto. Grande abraço. Nós. É isso aí, gente. Esse foi o Rafa Lardieri. Fala bem demais esse cara, velho. Ele precisa fazer o podcast aqui com a gente aqui e trazer as camisetas. O dia que trouxer a camiseta, aí ele já entra com a gente aqui. Eu falar com essa voz possante. Olá, Coletivo Insano. É, cara, ele. Assim, até fiquei com medo na hora de fazer as mixagens. O áudio dele veio com a qualidade extraordinária. Não, ele é bom. Menino bom. É isso aí, quem sabe faz. Ele faz as coisas com carinho, isso que é legal dele. Rapaziada, o músico que a gente vai falar hoje o Mr. Gustavo Urbano. Cara, grande fera, Gustavo. Baixista é monstro. Aqui da vila, conheço o cara há mil anos, assim, é aquele tipo de músico que todo mundo do bairro começou a tocar, teve o cara como espelho, porque o cara já tocava, já dava aula, já, meu, tocava em vários picos, tocava bem, tocava muito. Toca muito. E todo mundo estava começando a tocar. Pena que o cara dava aula, o Pedro nunca se interessou em aprender. Mas isso é uma outra coisa. Né? Eu fazia aula com o japonês, cara. Com o japonês. Com o japonês, porra. Certo. Japonês fera também. O japonês é zica do rolê, né, mano? E aí o Gustavo Urbano, cara, baita músico, baita baixista, fez uma entrevista com a gente, igual o Voamente fez com a gente no programa anterior. E a entrevista de hoje é com o Gustavo. A entrevista do Gustavo é um pouco maior do que do programa passado, porque, cara, tem muita coisa pra falar. Muito legal. Ele praticamente deu uma aula aí sobre música, tanto música independente, quanto o músico na noite mesmo, tocando em bar, em festa, casamento, etc. O cara toca tudo. E a gente vai separar, então, a entrevista. A gente vai fazer parte da entrevista agora, que vocês vão ouvir. A gente vai colocar mais uma perguntinha lá pro meio do programa, que tem a ver com o tema, vocês vão ver. E a terceira parte da entrevista a gente só vai liberar, não vai editar depois, e vai colocar um áudio à parte no nosso Facebook, no som do Cláudio, e por aí vai. Aí vocês vão poder ouvir a entrevista, e vale super a pena, o cara é super foda. Gustavo, obrigado. Obrigado mesmo por apoiar o projeto aí e boa sorte, cara. É nóis. Fala, Gustavão. Primeiro, obrigado aí por participar do Coletivo Insano. Você como músico independente, cara, na correria e tal. Primeiro, eu queria que você falasse um pouco como é a vida do músico no Brasil hoje. Eu sei que você dá aula e tem as bandas de festa e tal. Então fala um pouco do que você faz e se dá para viver disso já, se você consegue viver só da música, só do seu talento. Salve, grande Bento, grande Pedro, todo mundo que tá ouvindo aí o Coletivo Insano. Primeiro, pô, tô privilégio vocês terem me convidado, maior prazer de trocar essa ideia com você e com a galera que tá ouvindo. Falar de música é uma coisa meio fácil, a gente, quando fala de alguma coisa que a gente gosta, a gente se sente bem, né? E ainda mais, pô, ser chamado pra falar sobre um assunto que todo mundo gosta, pô, me sinto lisonjeado. Então, meu nome é Gustavo Urbano, eu sou baixista, toco já há algum tempo, e eu sempre gostei de música, mas minha família não é de músico, então... Para mim foi um tanto difícil nesse sentido, porque foi meio estranho aqui em casa. Todo mundo dá apoio, todo mundo dá força, que eu acho que é o principal para se viver de música. A gente enfrenta dificuldade, eu acho que qualquer profissão ela existe. Mas para a gente viver de música e viver legal, viver bem, a gente tem que encarar a música como uma profissão, encarar como um trabalho. Então as pessoas nos trabalhos que se dizem trabalho convencional, elas trabalham o quê? De segunda a sexta, no horário comercial, não tem horário. Então, música tem que ser a mesma coisa. Segunda-feira até sexta, você não tá lá no escritório, para quem trabalha na rua, enfim, independente do ramo, ela tá lá na atividade, ela tá trabalhando. Então, o músico, ele também tem que trabalhar. O trabalho do músico não é só quando ele vai tocar. O trabalho do músico envolve várias coisas. Ele tem que estudar o instrumento ou o canto, enfim. Ele tem que estudar a música, ele tem que estar preparado. Se ele toca com banda, ele tem que estar preparado em relação ao repertório que ele vai atuar com a banda. Se ele vai tocar em algum lugar, ele tem que fazer o trabalho de divulgação do show, ele tem que fazer o trabalho de divulgação do evento que ele vai trabalhar, que ele vai tocar, ele tem que vender aquele show. E isso tem que ser de uma forma totalmente organizada, porque senão a gente acaba se deparando com várias coisas que a gente precisa fazer e não faz nada, acaba o dia não rendendo. Então eu acho que viver de música dá sim. Eu consigo, eu hoje, graças a Deus, eu consigo viver de música. E eu toco numa banda de casamento, a banda chama Gin Pop. A gente já está há 2 anos trabalhando em eventos corporativos, casamentos, e também acontece da gente fazer formaturas. O foco nosso é casamento. Então a gente atende a noivas. O repertório que a gente toca é o mais atual possível para a gente poder sempre entregar uma festa que a pessoa que está lá na festa, os noivos, principalmente os noivos e os convidados que estejam lá, eles se divirtam. A nossa proposta é fazer a festa para o casal, que está se casando, e não só o casal, né, a família do casal, ser inesquecível. Ele vai estar relembrando, é o dia talvez mais importante da vida de um casal, né? Um dos dias mais importantes. Então, a gente está lá com a responsabilidade de ajudar a tornar esse dia inesquecível e especial. Então, por isso que a gente precisa trabalhar. Então, a gente não trabalha com a música só no dia de tocar. A gente está sempre olhando música para colocar no repertório, ensaio, vendo outras bandas para ver como elas trabalham também, porque isso também ajuda. Então, o trabalho da música, o trabalho com a música, ele vai desde você organizar as suas tarefas, fazer de uma melhor forma, deixar para que você consiga entregar tudo que você se propõe e para aquilo também te dar retorno, porque o retorno, como qualquer trabalho, ele vem, o dinheiro, né? A gente busca, a gente trabalha, a gente quer dinheiro, claro, mas se você visar só o dinheiro, se você falar, pô, isso não dá dinheiro, isso não dá, trabalhar dessa forma não dá dinheiro, o dinheiro vai acabar não vindo mesmo, não é uma frase de livro de autoajuda, é pura realidade. As pessoas bem-sucedidas, eles não correram atrás de dinheiro, né? Eles correram atrás de solução para as coisas e de implantar ideias, enfim, por isso que eles são diferenciados. E eu tento trazer isso para a música. Toda vez que eu vejo alguém fazendo algo fora da música, se é uma pessoa que me toca, que me influencia de alguma forma, acaba me inspirando. E aí eu tento colocar isso na música. Talvez seja por isso que tenha dado certo. Além da banda de eventos, a gente também, que a gente toca, é a mesma banda, a gente toca com um cantor que presta tributo ao Elvis Presley. Ele chama Edson Galhardi, é um cantor que já ganhou vários prêmios. Ele disputou um concurso entre intérpretes de Elvis Presley, ele foi o primeiro colocado. Esse campeonato foi da América Latina, então ele é o melhor da América Latina, melhor tributo a Elvis Presley da América Latina. Se apresentou em programas de televisão, já cantou em todas as capitais do Brasil. Ele é um cara que faz bastante show e a gente acompanha ele. É, na maioria das vezes, um sexteto. E a gente se apresenta em hotéis, faz também, às vezes acontece de tocar em casamento, faz hotéis e a gente faz também em teatros. Inclusive, vai ter no mês de agosto, no dia que todo mundo lembra o Elvis, porque foi o dia da morte dele, 16 de agosto, a gente vai fazer um show com o Edson Galhardi lá no Teatro Itália, um teatro aqui no centro de São Paulo. E toda vez que a gente faz, o show é lotado, sempre a gente toca pro teatro lotado. O teatro tem um som sensacional, aquele teatro, não sei o que tem de diferente ali. A acústica daquele lugar é muito boa, então todos os shows que a gente fez lá sempre foi muito bom. Então, além de eu tocar com a Jim Pop, faço com o Edson Galhardi. E aí também, de vez em quando, pinta de eu tocar com outras bandas. Substituir algum baixista, né? Faço freelance, substituo algum baixista na determinada banda. Algumas vezes me liga, poxa, tô com um evento, ou vou tocar em algum lugar, ou me chama. Então, acabo sendo requisitado para fazer. E aí, por eu gostar de música, eu sou chamado para fazer vários estilos. Já toquei pagode, já toquei todos os estilos, assim, que funcionam que tocam em bares, enfim. Eu sempre fui chamado para fazer porque eu nunca me neguei a fazer. Então, e eu gostava. Então eu ia acabava fazendo. E aí outro projeto que eu também tô envolvido, é um projeto um pouco mais diferente. Ele é um projeto de música instrumental. Nós somos um quarteto, nossa banda chama Admiral. A gente está prestes a lançar o vídeo já das músicas. São um repertório, por enquanto, um repertório de covers também. A gente toca temas que são bem conhecidos, temas que misturam funk, uma onda de fusion, que mistura rock com jazz. E aí a gente está ensaiando esse repertório. A ideia é manter o repertório de covers, mas aos poucos inserindo os temas que a gente faz. É uma banda fantástica, é um time que tem guitarra, baixo, bateria e teclado. O Ione, um guitarrista assombroso. O Ciro no teclado, que também é um baita pianista. O Léo Rosa na batera, que tá tocando com o Balão Mágico. São todos caras já consagrados, assim, meio bastante conhecidos no meio instrumental. Então, eu tá tocando do lado desses caras tá sendo sensacional para mim também. Além de ser um baita recurso pra gente estudar. A gente se coloca a estudar, porque são músicas que têm uma certa dificuldade, assim, para tocar. Então, pra gente, é prazeroso nos dois sentidos. O prazer de tocar e o prazer de estar estudando. Além de tocar com eles, também tô dando aula. Eu dou aula de contrabaixo elétrico, aulas presenciais ali no Tatuapé, aqui na Zona Leste de Sampa. Bem próximo da entrada principal, do portão principal do Serete. A escola chama República Academia de Música. Uma escola que tem muito tempo ali no bairro. E eu tô lá super feliz de poder estar lá junto com os caras, porque os professores ali são amigos, eu adoro os caras. E eu também tô lá dando aula de contrabaixo elétrico. E também pro pessoal que é fora de São Paulo, ou que às vezes não tem tempo de ir no horário de funcionamento da escola, então às vezes tá querendo fazer aula, eu dou aula via Skype. E aí por Skype eu consigo atender e dar aula, estudar com uma galera que mora fora de São Paulo. Já dei aula para um aluno de Minas Gerais. Então assim, acaba sendo super legal por causa disso, acaba ficando sem fronteiras. Então o trampo que eu... Esses são os trabalhos que eu tenho realizado hoje. Mas tem, fora os projetos que a gente está querendo levar para realizar. Queria também que você falasse para nós, que você fizesse um comparativo do que é ter uma banda autoral, que eu sei que você já teve, trabalhos autorais, e uma banda cover, banda de festa, banda de formatura, que você faz esses trampos, dá mais grana, qual que é a aceitação do público, qual que é o espaço, qual é a diferença, cara? Palco e tudo mais. A diferença que eu enxergo entre você trabalhar um projeto autoral e um projeto cover, eu acho que depende muito da forma que você conduz, porque tem muita banda cover que toca nas mesmas condições que as bandas autorais. Tudo leva tempo, né? Então a condição de som, de estrutura num todo, questão de divulgação, espaço para tocar, eu acho que é tão difícil quanto. Já ouvi muita gente dizendo, principalmente na época que hoje eu tenho menos trabalhos autorais, a não ser futuramente a gente vai trabalhar com a Admiral, que é a banda de Fusion, a gente vai fazer os temas autorais, mas por enquanto eu não tenho um trabalho autoral, eu não estou atuando num trabalho autoral. Mas eu vejo que a dificuldade é igual. Porém, você depende de mais esforço para o trabalho autoral acontecer, porque ali é a sua música. Para você tocar num lugar, para você tocar, fazer um show com trabalho autoral, é diferente. Se você vai numa casa noturna, você vai fazer um pub, um lugar onde as bandas estão tocando, eles estão tocando covers. E aí você chegar lá com trabalho autoral, talvez você não vai ter essa abertura. Você vai precisar fazer um cover, você não vai conseguir fazer o show. Porém, nada impede, eu acredito que nada impede de você conversar com o dono. Você quer tocar num pub X, lá só tem cover. Ó, eu quero fazer um show da minha banda aqui. O cara, se você conseguir vender a ideia para ele, ele vai colocar uma data lá para você se apresentar. Porém, vai depender de você. Então, assim, por mais que o esforço para a banda autoral seja maior, eu acho que o retorno que você consegue com o trabalho autoral também é maior. Porque banda cover você consegue atingir até um X, né, um limite. Agora, o autoral não. E eu acho que o músico precisa ter o trabalho autoral. Ele precisa ter a identidade dele. Porque por mais que você faça cover, que você toque de outra forma, alguma forma de você tem que, não pode fugir daquilo. Você tem que tocar a música do outro artista. Principalmente para noite, para tocar em bar, para tocar em festa, para tocar em evento, você não pode ficar aí colocando muita coisa, você tem que tocar a música porque as pessoas não estão lá para ver você tocar. Porém, no autoral, as pessoas estão lá para ver você tocar, então eu acredito que tem essa vantagem, você se mostra como músico. O cover, você não está se mostrando tanto quanto... Você não está se mostrando tanto como músico quanto na hora de você apresentar um trabalho teu. Então, eu acredito que seja importante você ter o autoral. Agora, realmente é mais difícil. Você monta uma banda, separa um repertório, estuda esse repertório, o repertório está pronto, você consegue lugares para tocar. Isso é factível, né? Você consegue e tal, você vende, você vai lá, não precisa ficar divulgando, dependendo do lugar que você vai tocar, porque a casa já tem o público, você já chega, toca. Mas também é difícil de você entrar nessas casas. Então, é muito ilusório. Eu acredito que é muito ilusório. Vamos mandar montar uma banda de cover, porque cover dá dinheiro, cover dá pra fazer. Eu não acredito muito nisso e nunca acreditei. Nas épocas que eu... tocava, que eu trabalhava mais, fazia os trabalhos autorais, e eu de vez em quando ainda pinta, eu ia principalmente por isso, porque é a chance de você se mostrar, você colocar as suas ideias, expor as suas ideias, não precisar tocar as músicas que os outros já fizeram, você tá, e outra, você tá se colocando como música, as pessoas estão vendo você, é a sua banda, é você, e é a sua música, é a sua arte, você não tá ali reverenciando a arte de ninguém, é tão importante quanto um lado e o outro, os dois, a gente tem que tocar, músico precisa tocar, mas eu acredito que seja importantíssimo, mesmo porque se já vai ser difícil para os dois, então divulga a sua, coloca a sua versão, se for tocar cover, pega as cover, toca do seu jeito, do jeito para ficar com a cara da banda, para as pessoas verem, falam, pô, você viu a versão que ele fez de tal música, eu adoro essa música, ouvi tal banda tocando tal música, pô, deixa eu ver as músicas que esses caras tocam, e nisso você já abriu o leque, uma coisa vai levando a outra. Porque viver de música, aí linka até com o assunto, né, de viver de música. Pô, aqui no Brasil é um país, cara, que tem muito, é um país grande, ele é enorme, tem muito músico, tem muita música. Então, para se trabalhar também tem muito espaço, tem espaço para todo mundo. Porém, para a gente chegar e atingir e conseguir esse espaço, a gente precisa trabalhar. Então, a relação, ela é enorme, só que a relação vale a pena. A ideia maior é a gente fazer com prazer, fazer com tesão mesmo, para poder ir para cima, porque aí você tem sentido. Não adianta nada a gente, pô, trabalhar no escritório, tô ganhando grana, trabalho numa banda cover, tô ganhando grana, trabalho com os X, tô ganhando grana, mas, pô, não sou feliz. Aí, o dinheiro que você ganha, você compra pra... você gasta pra comprar remédio, você gasta pra fazer tratamento no psicólogo, você trata pra... Então, isso não é vida, né? Então, eu acho que, por mais difícil que seja, o trabalho independente, o trabalho autoral, eu acredito que ele deva... O tema que a gente escolheu pra esse programa... anos 80, anos 90, basicamente a nossa infância, aqui, 80. Mais velho é o Pedro, que tem 80 anos, mas de resto, a maioria nasceu meio de 80. De que ano você é, Bento? Eu sou de 87, cara. 87? Você é 91, 95, a Janine é? Caralho, Murilo, você é de 95. A Janine tá aqui também, ela veio nos servir um café. Nossa, que jovem, mano. Ela já tá voltando pra cozinha. Janine é a copeira aqui copeira, da piscina. Isso, exatamente. Foi Janine, dá um tchau pra todo mundo. Aí, Janine. Tá rolando uma treta aqui. Ela veio trazer um café pro Pedro, o Pedro não tá bebendo. Não, não bebo. Hoje, né? O Pedro tá tomando anticoncepcional e ele não tá... Exatamente, eu não quero engravidar, né? É porque, na verdade, quando meu irmão toma álcool, ele fica meio estranho, assim, sabe? Ele fica Eu não gosto de revelar... Meio mão solta, né? Eu não gosto de revelar... Sai do armário? Eu não gosto de revelar intimidades. Ei, cuidado que ele tá nu, velho. Se ele começar a ficar ereto aqui, vai ser foda. Falando nisso, eu queria colocar um pouquinho de água mais gelada aqui na nossa banheira, porque eu acho que essa água tá quente. Tá murchando, tá, né? Tô com as mãos enrugadas. Tô vendo, tá murchinho mesmo. Estão ficando enrugadinhos. Ele tá enrugado do Gil, Otani. O que caiu aí? Dinheiro? É dinheiro? Ela tá jogando caça-níquel. Muitas moedas. Lembra aquele brinde? Europa, Europa. Papatudo, lembra do Papatudo? Estou em Las Vegas ou agora. Ou brincando de langolango. Langolango. Europa é outro nível, né, cara? Europa, porra. Langolango. Então vamos ao tema, né? Sobre o tema, cara, a gente queria só fazer um comparativo. Eu vou fazer uma pequena introdução para vocês, réis mortais. E sobre esse tema aí, eu só preciso achar aqui que você sabe, né? A internet do Juliano tá uma porcaria. Você quer um chiclete Plock? Chiclete Plock? Plock? Vem com Plock, tatuagem. Pode escrever. Com tatuagem era mais legal. Exatamente, mas aí é 95, 96 as tatuagens. Ah, eu sou de 90. É aquele que você mastigava o açúcar. Vocês colocavam açúcar no Babalu, né? Babalu pra voltar o sabor? Gosto, né? Não. Você nunca fez isso? Não, eu grudava na parede pra continuar mascando depois. Ah, não, mas aí endurecia. Cara, pô, voltando à questão da... Ah, mas era só morder. Voltando à tatuagem do chiclete, eu lembro que os antigos falavam pra você. Tinha droga. É, tinha droga na tatuagem, que você não podia colocar. Era na LSD, né? É, mano. Caraca, queria eu comprar um chiclete no mesmo preço do LSD. E falavam que tinha um cara na porta da escola que dava as balas com droga. Mentira, nunca ninguém deu droga. Mano, eu queria pra achar ninguém. Esse cara eu hoje, velho. Procurava na minha escola. É nunca, galera, nunca. Não dava, tinha como. Cuidado na balada que colocam um droga, mano. Anda com o copo pra cima, né? Langando. Oh, vou pedir só pro Murilo, quando falar mais pertinho do microfone, pra gente ouvir direitinho você. Mas é isso mesmo, assim, quem dera, se eu quisesse droga e trombasse alguém pra colocar droga no copo... Eu falo por experiência. Demorou, ia dar no metrô de copo. Poxa, Quem, isso é moeda? Não. Droga, irmão? Droga, tem droga. Quer colocar droga. Aqui um MDzinho pra eu ficar alucinado? Droga. Então é isso, gente. A introduçãozinha de leve pra gente entrar no tema é que hoje a gente tem informação de todos os lados, anúncio de produtos, pessoas pedindo esmolas, né? Ou drogas, como eu e o Pedro, Juliana aqui. Vendedores ambulantes, tem gente vendendo coisa no telefone, nas lojas, no metrô. Tudo é informação hoje, né? E a gente precisa ficar a par de tudo, é muita informação na cabeça. É informação sobre o time que a gente torce, que a gente precisa ficar a par, sobre o campeonato que ele está jogando essa semana, porque toda semana é um campeonato diferente, os jogadores que saem, os jogadores que entram. A gente precisa ficar a par sobre política e quais dos candidatos que vão estar nessa eleição, por exemplo, esse ano, eles estão envolvidos em escândalo ou não. Além disso, a gente precisa mais informações para saber se esses escândalos que dizem que eles estão envolvidos é verdade ou é só fake news, porque hoje chove fake news, né? Então a gente precisa saber sobre o final da novela, o casamento da princesa, as músicas que estão na moda, qual que é o youtuber do momento... Precisa de tempo para os vídeos no WhatsApp, os nudes, né? As viagens que todo mundo está comentando. Então é tanta informação que até para assistir um filme ou série ficou difícil. Porque se você não viu a última série do Netflix, já vem alguém te julgando. Você fica sem assunto no bar, né? Exatamente. Então, os anos passam e passaram, mas os dias continuam com 24 horas e o nosso cérebro ainda não mudou de tamanho, né? Então, fora isso, você ainda precisa ser bom pai, irmão, filho, amigo, namorado, precisa saber os nomes de todas as pessoas que não se enquadram no mundo, né? Então, por exemplo, hoje gay não é mais gay, você não pode chamar ninguém mais só de gay, travesti hoje é xingamento, transexuais, transgênicos, não binários, veganos, então são tantos nomes para decorar e a gente tem que tomar o cuidado para não cometer nenhum equívoco de ofender ninguém, né? Aliás, muito dedo, né? Todos parecem estar sempre ofendidos com algo hoje em dia, então é a geração mimimi. Zoar os outros virou bullying, piada virou ofensa e o mundo virou politicamente correto. Pois bem, então a gente vai entrar no intenso, divertido e sujo anos 80 e 90, que é onde a gente cresceu. Isso aí. Certo? É. E a internet é uma bênção, mas... Verdade, cara. Você já trocou sorvete por garrafa, por exemplo? Na nossa época dava. A tecnologia é maravilhosa, mas você já brincou de mãe da mula? Opa! Então, se você que está ouvindo isso agora não tem a mínima ideia do que isso significa, isso faz parte da infância dos anos 90, que tem grandes peculiaridades, como o medo de beber leite com manga, homem do saco, fazer careta no vento, quem não tinha medo? Apontar o dedo para a estrela, para não dar deixar verruga, o chinelo virado. Oh, vai. Deixar o chinelo virado. Oh, viado, ó. Chinelo viado. Pedro Luiz. Verruga no dedo do chinelo. Pedro Gonçalves. Inacreditável, mano. Eu apontava o dedo dele. Não. Sério mesmo? Dá-se uma verrugona, mano. Juro, cara. Juro. É isso mesmo. É você verdade. Isso. E sabe o que tirava? Sabe aquele leite daquela plantinha? Você pingava em cima da verruga, da mãozinha e saía. Putz, e falavam que o leite da plantinha era veneno também. É, veneno. Era veneno. Você não podia pode beber. Comer ela. Mas eu comia trevo de três folhas na rua. Não, era azedinho. Era bom. Fora isso, tem lendas urbanas que só faziam sucesso por causa da nossa ignorância, que, querendo ou não, a gente não tinha tanta informação, né? Hoje, por exemplo... É, hoje, por exemplo, as lendas urbanas eu acho que não fazem tanto sucesso exatamente porque o moleque de 5 anos já tem internet, ele vai procurar um vídeo do saco na internet. Tanto que assim, ó, a internet às vezes eu acho, não que atrapalhe, cara, mas assim, depois que inventaram o Pipa Combate, eu nunca vi mais tanta criança empinando pipa na rua, entendeu? Você é louco, mano. Entendeu? Pipa... Mas o meu sobrinho vai aprender a pinar pipa, mano. Ah, se depender de mim também. Vai. Ó, eu não sou fã de futebol. Esperando ele 5 aninhos. Eu não sou fã de futebol. Pra eu poder jogar ali em cima do telhado pipa, pra pegar o pipa, entendeu? Que caiu, mano. É simples. Não, vai, corre, moleque. Corre, cara. Jogar ali em cima do telhado pra pegar o pipa lá. Olha a linha, segura a linha. É. Agora, vai. A ideia é a gente relembrar algumas coisas que a gente viveu. Quem tem aí, acho que pouco mais de 25 anos, vai entrar nessa vibe com a gente. Mas para não deixar ninguém de fora, a gente quer fazer um comparativo do que foi a infância naquele tempo e como foi a infância um pouquinho mais para frente. Por isso, o Murilo é o nosso convidado especial, porque ele é um pouco mais jovem que a gente, coisa de 40 anos. E aí ele vai conseguir falar pra gente como foi a infância dele e a gente fazer essa diferenciação, ver se tá piorando ou se tá melhorando ou se são só diferentes, né? Por exemplo, antigamente tinha muito mais nudez e palavrão e putaria na TV. Essa geração mimimi é uma coisa mais nova. Tem nada, né? Antigamente era... tudo livre, né? Tieta, lembra da Tieta? A prova disso, a Thali me mostrou um vídeo que era a Eliana. Pra quem não sabe, a Eliana é apresentadora de programa infantil. Hoje não mais, né? Hoje a gente já apresenta programa mais adulto e tal. Mas na nossa época, ela era apresentadora de programa infantil. Fez uma versão em português da música do Pokémon, que não é aquela mais famosa e tal, mas ela foi se apresentar no programa Sabadão, que era o Gugu, apresentava um programa no sábado à noite, que a melhor atração do programa eram, as melhores atrações do programa eram a Gata Molhada, que o Pedro que vai explicar. Que era a Ellen Gandaroli. Cara, como você é acha isso, velho? Me desculpa. A Thali é você monstra na internet, isso daí, velho. Meu Deus. Oxe, mas isso daí e era... a outra era... Sabadão, era o que era? Não, o Sabadão Leopardo, eu lembro. Né? Não, mas esse programa... Mas tipo era assim, onça, eu lembro disso era aí. Coisa assim. Eu lembro disso aí, cara, mas assim... Da onde que vem? Como que você lembrou disso? Eu bati várias pra ela, vocês não estão ligados. Só foi massa, master. Sabadão, só que é apresentado pelo Celso Portioli. Não, mas se era Sabadão Sertanejo... Passou Passou então, repa. Então, era assim, era Sabadão Sertanejo, começou como Sabadão Sertanejo e depois virou só Sabadão, porque os caras, sei lá. Era o concorrente da Viola Minha Viola. Esse, por exemplo, eu não lembro. Você não, da Zorra Cultura? Total, então, eu tava assistindo TV pra bater punheta, você tava assistindo TV pra fazer eu não sei o quê. Aprendi música. Sábado à noite, moleque, você não tinha nada pra fazer, o que você ia assistir? Viola, minha viola. Sabadão, né, parceiro? Me ajuda. Ei, viola, minha viola. Olha pra minha cara. Eu olho pra minha bigola. Cultura, que é isso, mano? Mali Mali, eu assistia Castelo Rá-Tim-Bum e Gloob Gloob. É, mas assim, na teoria seria o concorrente. Não que eles eram no mesmo horário, porque o Viola, minha viola era de manhã. Mas o Viola, minha viola não passava domingo de manhã? É isso aí. Na teoria seria a concorrência, só que os caras aqui apelaram. É que nem o Legendários hoje. Quando ele começou, seria um programa pra família. O bagulho não deu certo, ele colocou um monte de bunda lá. Mas nem um programa com Marcos Mion pode ser pra família, parceiro. Não falou tudo. Bom, próximo ou não? Já escolheu. Não, era a Gata Molhada e a outra era o quê? Eu sei que ela tava vestida de oncinha. Não, era só as minas molhadas numa taça, um chuveiro com a raba de fora. E a Eliana cantando Pokémon e a mina rebolando. Não, na verdade agora realmente eu lembrei do programa. Não tem nada a ver com Viola Minha Viola. Esquece a bosta que eu falei, porque eu tava falando totalmente insanidades. Acho que ele pegou uma... Ele tava falando de Siga Bem Caminhoneiro. Porra, que era um bom programa dos anos 90. Era sábado de manhã. Era domingo de manhã, o Siga Bem. Era domingo de manhã. E era muito bom. Eu assistia, tinha o Globo Rural. Aprendi vários nós. Nó de caminhoneiro. Sou um expert. E aí, pra quem não sabe, a gata molhada, ela ficava debaixo de uma duchinha no palco, assim, dançando. Eu lembro disso, sem sutiã. Bunda, sem sutiã e um copizinho branco. É isso aí. Você... E aí, é lógico. Bicos, mano, naquela época, bico já deixava nós... Demais. Retardado. O que acontece? Não tinha internet. Pornô, pra você achar um pornô, ou era locadora que você tinha que alugar, ou você pegava uma fita VHS emprestada do vizinho e rezar pra ele emprestar. E se emprestava, emprestava um, dois dias, quer dizer, não era muita diversão, entendeu? Meu pai tinha umas revistinhas guardadas. Então, revista Playboy, por exemplo. Revista Playboy era muito caro. Não era. Não, mas era umas revistinhas muito sacana, mano. Muito da hora, velho. Era tipo um quadrinho. Uma que tinha uma com cocada numa vela vermelha, lembra? A mina pingando umas velas nela. Você é louco, pai. Meu pai era muito da hora, mano. Posso falar porque já morreu. Isso eu já falei pra ele quando era vivo. E às vezes te emprestava umas revistas, as páginas estavam tudo coladas. Essa é a infância. Ô, Thales, você lembra de alguma coisa da sua infância que você quer dividir com a gente? Bom, eu lembro que eu assisti, esperava o Domingo Legal, aí tinha a banheira, e teve um, mano, que é clássico, que é que o Van Damme veio pro Brasil. Nossa. E ele foi dançar com a Gretchen. Com a Gretchen mesmo. E ficou muito ficou de pau dura. E eu não entendendo nada. E ele era mó langando, assim, tipo, mó durando. Como é? Igual me lembro que a minha avó falava: troca de canal, fica assistindo essas porcarias. Não, eu quero ver o Van Damme. Nossa, velho, sai dessa vida, mano. Sai dessa vibe. Fora as músicas, mano. Né? Mamonas. Eu fui convidado pra uma tal suruba. Eu pensava que minha época era boa. Uma boa referência daquele tempo de música tinha que lembrar. Aquela lá, uma deusa, uma louca, uma feiticeira. Nossa, quem é Murilo. Que cantava essa daí? Você é Rick Renner? Rick Renner? Uma isso deusa, aí. Uma louca, uma feiticeira. É minha música, essa. E agora de musa daquela época também, a tiazinha. Nossa, isso, boa. Verdade, a tiazinha depilava os caras, velho. E era ídolo de criança, tinha quadrinho, desenho, as aventuras de tiazinha. Nossa, tamanco bizarro. Da tiazinha, eu queria. Ô, Thali, ela era minha ídola. Então, assim, eu idolatrava a tiazinha, mano. Eu queria o tamanco da tiazinha, porque tinha tudo de tiazinha pras crianças, sabe? Aí e o tamanco foi a Playboy que mais vendeu na época. E o tamanco veio, eu comprei. Eu peguei a pré-estreia dela. Eu pedi pra eu lembro que comprar, você tinha. Comprou. A capa dela era amarela. Com a máscara, né? E a sensação da revista dela, era demais. A vibe foi o quê? Que ela posou em algumas fotos sem máscara. Porque, assim, nos programas ela nunca tinha. Então, vendeu assim, estrondou. Porque ela fez o ensaio, as fotos, sem as máscaras. Então, foi o que deu pum, mano. Suzana Alves. É isso aí. Vocês lembram que ela é crente o Gugu agora, né? Era só... Ela foi casada com o Vini? Foi um negócio assim, e ela é feia pra caralho. Ela foi casada com alguém. Ela é casada com o Heriberto Leão, já foi. Heriberto Leão, pode escrever. Ah, gostosa. E depois veio a feiticeira no programa do H. É. As duas eram do As H. Duas. As duas. Loucura, loucura, tiazinha do H. Que é o famoso Luciano Huck. Quando ele... O Luciano era... E depois veio o O Positivo, foi isso? É, exatamente. O programa do Otaviano Costa. Que aí cagou tudo. Que aí o Luciano foi pra Globo. Virou menino de prédio, porque ele mandou. O Planet Hemp foi uma vez e ele falou assim: ah, eu quero que vocês cantem aquela lá, legalize já, e todo mundo cantando, e tipo, mano, hoje em dia nunca. Não, nunca. Exatamente. Planet Hemp na televisão, jamais. Não, é assim, é Marcelo D2, Planet esquece. Entendeu? Exatamente. E aquela época do programa do H, mano, o Luciano era roots, velho. Era roots, roots, roots. Hoje, eu mano, tipo, lá tá velha, a minha casa... Ah, mas é o design do programa, é. Mas ele tá na Globo agora, né? Bem boizão. Lembro que tinha uma revista aqui em casa tinha ele no carro com o CD dos Racionais, tipo, pagando de maloqueiro, sabe? Eu adoro ouvir uns Racionais no meu carro importado, que tem um telefone. O Luciano Huck, ele é amigão mesmo, tipo, do Emílio Surita, que os caras... O Emílio, ele é roots, e se não é do jeito dele, ele não faz. E do Marcos Chiesa, do Bola. É amigão mesmo, assim, os caras vão, se quiser fazer um programa lá, ele faz, entendeu? É, isso então, já tô correndo. E assim, o Luciano Huck, ele segue o contrato, entendeu? Não é nem passando pano, que eu acho que eu nem... É questão que é anos 90, né? Mas assim, o Luciano Huck, ele segue o contrato, mas ele não é desumilde. Eu já conheci ele pessoalmente. É, assim, ele não é. Ele é gente boa. Ele não é aquele cara malão. Se você chegar e pedir pra trocar uma ideia, né, com ele, você troca, mano. Entendeu? Corintiano é tudo sangue bom. Que tanto cara que era de outra emissora, que era, vamos dizer assim, entre aspas, humilde, o cara depois entra na Rede Globo e fica malão. Ele é um dos poucos que. Não, eu não posso falar. Não. Caralho, o cara tá pagando cachê pra ele. Eu sou contra o Luciano Huck, mas ok. Não, não é. Beleza. Assim. Eu não sou a favor. Deixa o Luciano falar. Oh, deixa o Juliano não, eu não falar. Eu não sou nem a favor nem contra. Mas assim, pela minha visão assim de telespectador. Não, ele é sangue bom mesmo. Não, não é. Eu não ponho minha mão no fogo. Lembra uma vez que ele foi fazer um programa do lado de casa ali? Lembro. Então. Não, se você chegar e trocar ideia, ele vai trocar. Só que o cara, ele tem, tipo, uma renda mensal de 1 milhão, mais de 1 milhão. Você, entendeu? Votaria nele se ele se candidatasse a presidente? Não voto em ninguém, velho. Nossa. Eu quero que o... Que foi assim, mano. Todos os políticos que tá aí... Vota todos... nele, a gente faz umas humilhação aí pra reformar nossas casas. Bolsa... É, bolsa Minha Casa Minha Vida. Ai, mano, na boa, velho. Político, mano. Bolsa Lar Docilar. O político só pensa no seu lado, mas não vamos entrar nesse assunto, né? Aí, senão vai distorcer o foco do podcast. Luciano, se você estiver ouvindo o podcast Coletivo Insano, aí, ó, paga nós. Vem reformar a casa aqui do Juliano, moleque. Isso aí, mano, Praça Platão. Aí, ó, Praça Jesus. Platão, 18A, Vila Formosa. Eu tô precisando de um aqui, ó, de um QG bacana pra gente gravar esse pod. É isso mesmo. Eu tenho projeto, só que eu não tenho dinheiro, mano. Com exaustor, porque uma fumaceira dessa piscina aqui tá foda, mano. Mano, tá foda. Porque a água tá muito quente, o vapor. Tá quente pra porra. Caralho, mano, a dona Jurema lá não veio ainda abrir o registro da bafia. Tá. Cadê a copeira? Acho que alguém vai dormir na rua. Você vai desarrumar, mano, viu? Ô, mano, aproveita que ainda a gente tá tendo QG, mano. Se você quer acabar com tudo no segundo programa, Rodrigo. Ela não pode mijar na água, não, hein, Pedro? Senão ela fica azul. Azul. Pra lembrar de criança, fica azul. Cara, o melhor filme, Gente Grande 2. Gente Grande é muito bom. Gente Grande e Gente Grande 2, os dois. É tipo assim, é totalmente surreal o bagulho que não existe. Mas a história dos dois filmes é muito bom. Por falar em filme, hoje eu e a Tari tava falando de Elvira. E assim, gente, desculpa tarde, se eu vou parecer meio repetitivo, mas a gente tá falando da nossa adolescência. Sim. Metade das coisas eu fazia ou assistia pra bater punheta. A outra metade eu fazia pra ficar excitado, porque eu era adolescente. Então essa era a minha vida. Então eu vou falar, por exemplo, o filme Elvira. Eu só assistia por causa dos peitos. Posso fazer uma pergunta, gente? Tenho que falar. Quando que você foi? Como você descobriu pra socar a primeira bronha? Alguém te falou? Como que foi sua descoberta? Então, eu já assistia pornô, assim. Você já assistiu? Eu já assisti, eu lembro que eu já assisti porque eu tenho um irmão mais velho, então tá. Isso ajudou na época, assim, porque aí ele assistia e eu acabava assistindo também. Então como que eu descobri, não vou lembrar, mas eu sei que foi. Eu assim. Descobri porque eu nunca tive uma orientação assim direta, foi com a Band me ajudou muito nessa época, acho que era o Cine Privé. Lembro que era um filme da Vera Fischer, no meu quarto tinha uma... Peraí, palmas pro Cine Privé, por favor. Não, e eu lembro que eu tinha uma televisão no meu Existe quarto. Existe ainda, você não pegou? Acho que não. De madeira, mano. A televisão que trocava botão. Não. E eu só tinha a Globo, que era o 5, a SBT era o 4, Cultura 2, Record era o 7. Na época era... Bandeirantes era o 13, né? 13, Manchete era o 9. 11. 11 era 9? Gazeta, 11 era Gazeta e funcionava 3. Tudo? Funcionava. Porque na minha TV só funcionava dois canais. Eu tinha uma anteninha zica, mano. Aí eu tava de madrugada assistindo, escondido da minha mãe. E assistindo aquilo lá, me roçando nos lençóis. E eu senti algo perpicar embaixo. E foi o início da minha puberdade. Aí você sentiu aquele negócio achei duro. Interessante. Aí você falou, mas, nossa, João, o época... que é isso? Que isso? Que isso, Paulão? Mas eu acho interessante, porque isso toca bem a infância, né, mano? A época da televisão, a cores, essas paradas. Eu peguei a migração dessa parada no Brasil. Ô, Thales, você assistia Cine Privé? Não, eu não assistia Cine Privé. Eu ficava olhando os peitos da Elvira. Emanuele é uma deusa. Vários... Aí trocou a Emanuele. A primeira Emanuele era meu bosta. Era pequena, eu não só tinha uma TV e era na sala. Não tinha isso de ter, cada um ter uma televisão no quarto. Não, tipo, não dava pra acordar de madrugada e ligar a televisão e falar, que porra que mas tá acontecendo. Mas é que você é menina. Moleque era foda. Moleque era... tava mal calor, punha o cobertor. Ô, Beto. Punha o egredom, pegava aquele egredom mais grosso. Ah, vem merda. Lembra quando meu pai... Eu lembro que aí eu dispensei essa televisão. Aí meu pai tinha uma televisão que ele arrumou um esquema no Paraguai que ele trazia tudo, mano. Minha casa, meu pai montou com tudo no Paraguai, não sei como. Tinha os melhores aparelhos. Eu tinha tudo. Aí ele trouxe uma televisão que era rádio, que era não sei o que, era uma caralhada toda. E eu lembro que eu achei uma escrivaninha, um negócio na rua, mano, de madeira. Eu sempre fui meio lixeirão, tá ligado? Tipo, meio reciclável. E levei o barato pra casa, mano. Eu botei um esqueminha e ali eu ficava assistindo. Eu lembro que não pegava Band, justamente ali. Aí sabe o que eu ficava assistindo, Bento? Ô, Bento, liga aí rapidão. Sabe o que eu ficava assistindo? Ah. O Sabadão com as meninas da Band. Sabadão, porque exatamente, era o pré-Cine Privé. O Sabadão era o pré-Cine Privé. Porque o barato não pegava Band. Era o Esquenta. Exatamente. O Sabadão era o Esquenta. Era a primeira. E o meu não pegava a Band na época. Ah, eu ficava assistindo Sabadão. Puta, mano, era um barato. É engraçado. Nossa, que nessa época aí da puberdade, qualquer coisa que você olha te excita, né? Até velho? Revistinha de calcinha você tinha, da Demilos. É, tinha uns amigos que pediam pra ver aqueles catálogos da Demilos, isso. Tá ligado? Que vende calcinha. Você tinha, não, deixa eu ver a revista, deixa eu ver a já revista. Já fui menino. Mas é bom, bom. Porra, que mais? Manequim. A gente falou do manequim na semana passada também. É, né? Como é que é o nome? Agamaltofilia. Se não entendeu, vai ter que ouvir o episódio anterior. Foi minha primeira atração sexual. É, pra quem não sabe o que a Tali falou, é o seguinte. Programa passado a gente falou de fetiches, parafilia, e um deles era o fetiche que tem a galera que gosta de manequim. De um manequim. E... ouve lá. Tá bom, já tá no Facebook. Mas eu tava falando que o Sabadão era o Esquenta. Agora, vocês já ficaram puto na época do carnaval? A Band suspendia o Cine Privé. Sim, Band Folia, né? Porque tinha o Band Folia, eu ficava puto, porque eu não sabia. A gente, não anuncia, você não ficava nada, você não assistia não se Band. Você né, só assistia Band de madrugada. Exato, sábado. Que era pra... E de sábado, a né? A não ser que você, por exemplo... Tinha um. Era de sábado, era depois sábado pra domingo. Sexta. Não. Sábado pra domingo. Não, foi. Mas depois passou pra sexta de madrugada. Aí já não era. Não era da minha época, casa. Então. É. Porque na minha época era sábado. E aí o que acontecia? Você fazia o Esquenta no sabadão, só que você tava esperando mesmo, era a Emanuele. Porque a primeira Emanuele era meio zoadinha. Peitinho pequeno, meio magrinha. Agora a segunda Emanuele era tipo top. Era tipo feiticeira. Então você ficava empolgado, que você, meu, sábado à noite, não. Terminei de jogar bola, vou entrar, tomava aquele banho, ia pro quarto e falava, agora vai, agora é só eu e ela. Iniciava no e sabadão. Aí começava o quê? Você ficava ali, só pulando o canal. Aí na hora, aí terminava, acho que o programa anterior era Mauri Júnior, era alguma coisa assim. Não, era aquele Vem Comigo. Vem comigo. É, como que chama, mano? É um gordinho, mano. É. Ele era sketch do Pânico. É, isso mesmo. Pô, só aparecia ele, Vem Comigo. Vem Comigo. Não lembro. Mas ele fazia uns programas tipo de entrevista igual ao Mauri Júnior, esqueci o nome. É, de gente rica, assim. Não é o Otávio Mesquita? Não, cara. Mas teve também a época do Otávio Mesquita. Teve, assim, Otávio Mesquita é não, Otávio Mesquita eu gostava quando ele acordava os famosos. Pode crer. E aí acabava. E, cara, dava um aperto no coração, começava a Band de Folia, você falava, putz, eu fiquei acordado até agora. Aí você assistia a Record, assistia os Caratinhos do Demônio. Eu fazia isso direto. Aí uma vez encontrei um parente meu, mano. Lembra? Dessa fita? Não vou dar nomes porque não há necessidade, mas eu encontrei parentes meus dando entrevista, que era da Macumba. Aí veio falar lá dos confessos. Te juro, mano. Eu liguei pra minha mãe, era 4h40 da manhã. Mãe, liga na Record agora. Juro por Deus, mano. Sério, é um bagulho que eu sou zica dessas. Só a Globo não mostra. Isso é 90, ó, isso é 90, velho. 98, 99. Essa pegada. Sabe o que eu fazia quando começava o Band de Folia? Eu ficava frustrado. Eu tinha Gatunete na época. Gatunete, porra. E naquela época era um sinal analógico. Então, quando você colocava no Sexy Hot, não era a Guerra de Formiga, né? Não ficava aquele chiado. Ficava só, você conseguia ouvir e conseguia deduziu. Ver, só que o som era assim, ó. Aquele som, ele é inversão parecia de imagem. Parecia uns dinossauros, tá ligado? E a imagem ficava subindo e era toda roxa, distorcida. Assim, era o que sobrava. Então, eles... Dava pra brincar, cara. Falando tecnologicamente, eles invertem a imagem, distorcem as cores. Técnico. E o som também, ele faz o tipo... Ele joga toda a frequência pro alto, entendeu? Ele meio que codifica. Foi a primeira codificação que a multicanal, não era nem a net, multicanal fez. E eu lembro que eu lembro minha que revista, os gemidos. Os gemidos das minas era. Cara, bem-vindo! Tipo. Lembra dessa parada? Canal 99, mano. Era o canal 99. Toque, toque, meu bem. Eu não passava disso, não tinha mais canais. Calma que isso aí. Calma que isso aí tem mais. Tem mais. Toque, não, vamos estender que isso aí vai chegar ainda. Toque. Botar uma gozada. Nossa, Furacão 2000. Cara, se a gente... Manda estilo. Tá vendo? A gente começa a trocar ideia e começa a vir as coisas do fundo do poço, assim. Não dá pra fazer uma hora só de programa. É muito difícil porque a infância foi foda. Foi, minha infância foi muito boa. Ô, Thali, agora, já que você não ficava correndo atrás do Cine Privé igual a gente, o que que você via? O que que você assistia nessa época e quando foi que você começou a ter libido? Foi, sabe quando tinha aqueles carinha, aquelas boy band, os dominó? Lembra? O Baila, Baila Comigo? Tinha um cabeludinho do Baila, Baila Comigo que eu não sei o que Conrado? Que acontecia comigo, que eu parava a TV e ficava, olha lá, meu Deus, você olha como ele dança. Mano, dominó, polegar, tinha catavento não, lembra aqueles caras, Locomia, que ficava dançando verdade, com os catavento? Acho que o meu primeiro crush... Pra dizer assim, foi o Dinho dos Mamonas, velho. Porra. O Dinho era bonito, né, mano? O cara presente. Dinho era bonito, eles usavam umas roupas coladinhas, ele tinha uma raba gigantesca. Que eu só fui perceber depois que eu cresci, mas. Puta não, que pariu. Não tenho como concordar nesse momento da raba dele, mas ele era um cara presença, né? Era um cara que evoluiu muito. Deu pra ver a evolução do cara, tanto artisticamente como bonitamente. Bonitamente. O dinheiro ajuda, né, mano? Vem falar que não. É. Mas a sua tara é pelos mullets do dominó, então. Era o cara cabeludinho do dominó, mas não era aquele dominó, porque teve vários dominós, né? Teve, tipo... Não era o polegar? Não era o polegar, era um do dominó que eles cantavam o Baila, Baila Comigo e eles iam no Gugu. Não é o dominó do Rodrigo Faro, é a evolução deles. É, eu sou um pouquinho mais tarde, né? Eu sou a primeira versão, dominós, né, filho? É mais cedo, tipo... né? Eu sou 83, né, pai? Vem comigo, eu sou de né? 92. Eu vi Raul morrer, eu vi Cazuza morrer, vi... Porra, nossa, velho. Mano, falando Raul morrer, foi quando Senna. Que ele morreu? Foi Raul 90... foi 85. Não. 86, não foi 86? 86. Raul? Acho que foi 86. Eu sei que foi antes do... Foi 89 que ele morreu. 89, ele. 89? Ele morreu. Foi dois anos depois que eu nasci. Velho. É, que eu morri. 83, porra. Tim Maia, porra. A minha época de boy band já era Backstreet Boys. Ui, Five. Gostava também. N5 tá até hoje, eu acho. Então, mas teve uma reportagem, eu não me esqueço, uma reportagem no SPTV, acho que era 10 anos da morte do Raul. E vivia tocando em casa, e eu chamava de Maluco Beleza. Eu saí correndo da sala pro quarto da minha mãe. Mãe, você não sabe quem morreu. Aí ela ficou assim, meu Deus, quem? Aí eu, o Maluco Beleza. Ela só virou pra mim e falou assim, ah, puta que pariu, já faz 10 anos isso e continuou fazendo passos. E pra mim era a maior novidade do mundo. Tipo, como assim ele morreu? Toca aqui em casa todo santo dia, velho. Me senti mal pra caralho, cara. Eu não lembro do Raul morrendo. Eu lembro. Não, eu não lembro. Quantos anos você tem, Otávio? Você lembra do impeachment do Collor? Eu tenho 25. Você é velho, hein, mano? A minha lembrança, assim, sou mais clássica. Antiga... Mas então, quando você falou que o Maluco Beleza tinha morrido, na verdade... Era uma reportagem especial de 10 anos. Nossa, 10 anos, putz. E pra mim era, tipo, tinha... naquele momento. É. Quando o Tim Maia morreu, eu e os meus amigos da escola queriam ir no cemitério da Vila Formosa pra ver o Tim Maia morto. Porque pra gente era o único cemitério... que a gente conhecia era aquele, ó, passando na frente do cemitério. Aliás, vamos é um baita cemitério. Se não me engano, ele é enterrado na Bahia, né? Quem? Sei lá. O Raul, Rio, o Raul né? Sim. Ah, o Tim Maia deve ser no Rio, né? Tim Maia no Rio. Deve ser bem no provável. Rio. Na verdade, dizem que o Raul não morreu. Não. Raul? Ele tá junto com o Elvis. Sim, exatamente. E o Michael Jackson chegou, né, em 2000 e... É. 2000 aí é mais pro Murilo. Quando foi, Murilo? 2000, foi 2011? Que Michael Jackson morreu? Já faz tudo isso? Se pá, Michael Jackson? Será? Procura aí, Pedrão. Olha agora. Ô Murilo, qual foi o programa matinal que você lembra, assim, que você assistia quando era pivete? Eu era pequeno, velho. Eu assistia... Eu não sei se chamava Bom de Companhia ainda naquela época, mas sim, era com chamava. Era com a Angélica, velho. E tinha o... A Angélica que apresentava o Bom de Companhia no SBT. E tinha um bicho roxo que se chamava Melocoton, se eu não me engano. Melocoton, mas não era Angélica. Era Jaqueline. Não, Elia. Era Jaqueline, não era? Lembra da Jaqueline? A Angélica era da TV Globinho. Exatamente. A Angélica tinha um bambu no ar. Era a Jaqueline que ele tá falando. Ele tá achando que a Angélica é a Jaqueline. Jaqueline era uma loirinha delicinha que abriu. Ela virou cantora, né? Jaqueline. Ah, ela virou cantora, depois ela virou velha, né? É, depois ela sofreu um acidente e virou velha. E bem, é do falando sobre senhor, mas... porcaria. Só voltando aqui, o Michael Jackson morreu dia 25. Perde o tempo. Peraí, dia 25 de junho de 2009. Bom, quase, hein, Murilo? Não, mas foi bem, cara. 2009. Vai... Caralho, Murilo lembrou da Jaqueline, velho. Essa eu não lembrava. Mas é cuts, né, velho? A primeira apresentadora que eu lembro, que eu gostava, era a Mara Maravilha. Nossa, credo. É. Mara Maravilha. Então, credo agora, né, velho? Que ela é gorda crente. Época, mas ela era bonitinha. Mas ela já foi gostosa pra cacete. Eu conheci uma menina que era daquelas meninas que dançava com a Mara Maravilha, morava do lado da casa da sua madrinha, da irmã da sua madrinha, lá no... Parque do Carmo. Ah, a menina. Qual era o nome das Paquitas da Mara Maravilha? Maravilhetes, eu acho. Não sei. Eu vou procurar aqui. Maraquitas. As Maravilhindas. As Mariquitas. Mas eu lembro também a Angélica na Globo tinha aquele programa Angel. Você lembra disso? Que tinha não, até uma série, tinha tipo um programinha assim, uma novelinha dela, que ela era uma fada, era a Fada Angel. Fada Bela. Bela? Eu lembro quando ela era a Fada Bela. É, ela gravando a abertura de Digimon na Globo. Nossa. Que legal. Ela aparecia no meio dos Digimon na abertura e começava a cantar, velho. Isso era incrível. Murilo tem uma memória boa. Eu gostava do filme, que ela sempre fazia um filme, né? Eliana, a Xuxa, eu gostava. Xuxa Popstar, Xuxa Requebra, Lua de Cristal. Pode da crer. Angélica, eu gostava do Zoando na TV, que ela, tipo, entrava na televisão, porque ela queria ser famosa. E o Um Show de Verão, que foi o último, acho. Ela já com o Luciano Huck. Adorava esses filmes dessas apresentadoras aí. E dos Trapalhões. A Eliana, nessa época, já tava na Record e o parceiro de palco dela era o Chiquinho. É verdade. Lembra nem disso? Sei isso aí. Nem lembro. Aí eu já era mais velhinho. Que nem Pokémon eu assisti, eu já tinha uns 13 anos, assim. Mas pra você ver como as coisas se misturavam, eu assistia Pokémon com 13, com 14 eu já perdi a virgindade. Então era... Por quê? Porque era muito misturado isso. Você não sabia diferenciar o que era infantil e o que era erótico naquela época. Exatamente. Eu lembro... Essa é a questão. Nessa época de puberdade, minha mãe alugou uma fita cassete pra mim, mano. Porque eu queria descobrir. E ela alugou um desenho pornô e me colocou na sala e trancou a porta. E saiu. Sua mãe? Minha mãe. Sério? Juro. É porque eu acho que ela tava achando que você ia virar viado, né? Não, rapaz. Ela sempre achou isso, cara. Não, rapaz. Ela sempre achou isso. Peraí. Revelações do Juliano. Ó, assim. Denúncia. Minha mãe nunca falou isso pra mim, mas ela sempre falou que meu irmão, ele tem uma tendência. Lado, não. Assim, porque é meu lado sensível, mas muitos eu sou viados, hétero. É, mas muitos viados se atraem pelo meu irmão. Por mim já não, cara. É minha pombagira. É, sei lá, eu acho que já é o seu libido. Seu libido homoafetivo. Meu feromônio. Então, e ela me largou na sala e deixou ela assistindo de boa, mano. Ficaram um videozinho, aí o cara lá. Você ficou batendo na porta com medo? Não, assisti. Mas eu perdi minha virgindade muito cedo também. Perdi minha virgindade com 13 anos. Sua mãe já te pegou batendo uma? Não, mas já me pegou transando. Duas vezes, eu acho. Sua mãe já te pegou transando, Murilo? Não, nunca. Você transa, mano? Brincadeira, mano. Não. Sua mãe já te pegou transando, Thali? Eu acho que não. Você acha? Né? Boa. Eu acho que não. Mas se ela tivesse pego, você acha que ela não falaria? Não pegou não, porque senão... Não. Minha mãe foi super de não boa, mano. Não deixa pegar. Ela foi comprar pão. O Juliano também já foi comprar pão também pra mim já. Várias. Você... Era vovó Mafalda? Vovó Mafalda. Vocês lembram do papai sacudo? Papai... Que tinha um nariz de morango, né? Era do Bozo isso, não era? Isso, palhaço Bozo. Eu lembro muito pouco da vovó Mafalda. Eu lembro dela morrer. Eu lembro quando ela morreu. Você não lembra do Bozo? Ela do Bozo? Do Bozo já não é da. Não lembro. É? Não, caralho, lembro. Era de pra caralho, velho. Nossa, Bozo é 80, 90. Oh, você não pegou Bozo, mano? Não. É 80, não é? Ele até deu ideia, mas não... Não deu certo. Ah, não gosto de palhaço. Como que é o palhaçofobia lá? Qualquer o... Tinha uns crush de palhaço aí. Não, de palhaço? Passado. De palhaço? Tinha? Tinha? Eu não lembro agora. Tinha? Não lembro. Tinha alguma coisa relativa. Falando nisso, a Thalita vai colocar uma lista de parafilia, mais conhecido como fetiche, lá na... Na página. Na verdade, quando sair esse programa aqui, já colocou, né? Então você já pode ir lá também fazer o seu teste pra ver o quão senhor porcaria você é. Senhor porcaria. Fica a dica. Senhor porcaria, no programa da Xuxa ainda tinha muita chapira, né? Porque ela usava um shortinho minúsculo, nossa, umas botas até o joelho, que era coisa tipo... Não era pra criança. Até no, tem um episódio dos Simpsons que eles vão, que o Bart fica assistindo assim, alucinado quando ele vê pro Brasil. Ele, eu não sei o que é isso, mas eu vou ficar assistindo o dia inteiro. Porque ela tá de um colã atossado no rabo cantando o Hilarie. Não, não foi você. Falar de Xuxa, ela chegou a fazer um vídeo pornô com criança, não chegou? Sim, foi... Amor Estranho. Não é um vídeo pornô, né? É que mostra um nude. É quase uma porno chachada, né? É que naquela época era muito natural. E o moleque era de menor, isso que pegou a bosta. Era, né? Tinha 17 anos. Não, na época? É, 17 anos. Não, o menino 17? Tinha 12 e a Xuxa tinha 17, eu acho. É isso mesmo, desculpa. É porque o nu naquela época não era tão problemático proibido quanto hoje. Hoje, por exemplo... Tinha que pôr um nu pra ter audiência. Não. Exatamente. Tinha problema. Não, bota um peito aí, mas porque o Ibope precisa hoje subir. Dia... Entre outras coisas. É que hoje é muito mais mimimi, né? Mas antigamente era mais programas ainda. Peraí, só o momento da cerveja, só um momento. Esse som... Ih, até espirrou aqui. Não, mas antigamente era normal, você vê. Mas é que a galera gosta de sensibilizar, tanto, Xuxa. Tanto. Hoje ela até sumiu, né? Ela agora aceitou Jesus. É, na verdade, sinceramente, assim, não é nem a galera. É assim, a mídia que manipula o que ele... Não é a mídia, não. É os filhos da puta que não tem o que fazer, que fica na internet... Gerando polêmica em tudo, vira polêmica. Mas a internet, querendo ou não, a forma que você recebe a informação é mídia. Por isso que eu gosto dos anos 90, não entendeu? Tinha internet, não tinha nada. Eu ia pra rua soltar pipa nas minhas então, férias. Eu tenho uma mas teoria, assim, que eu ia jogar bola na pobre não rua, pode ter mano. Nada. Então, tudo que criança pobre gosta é do demônio, é tipo Tazo. Ah, não pode ter que é do demônio. Card do Yu-Gi-Oh! É do Satanás. A Xuxa é de Satanás. Leilão, Satanás. Só porque que criança pobre gosta. Otali, assim, ó. Depende, e essa questão do que é do Satanás ou não depende da criação. Porque, assim, uma parte da minha vida eu fui criado que, assim, nada era do Satanás. Depois teve outra parte da minha vida que eu, assim, eu passei um tempo da minha vida com uma ex-tia minha, que ela era evangélica fervorosa na época. Não sei hoje, mas ela era evangélica fervorosa. Então, assim... Você assistir televisão é do demônio, porque a televisão vai te corromper e era do demônio. É isso, essa também, questão, assim, é a criação. Até hoje tem isso, entendeu? Não, não entra muda aquela muito, briga não. Das televisões, porque a Rede Record é concorrente da Globo e os donos são evangélicos. E aí entra aquela coisa do Hilarie é uma saudação aos orixás, Macumba é do demônio, tipo... Uai, como é que é? É Xuxa, é Xu de Oxum, Sá de Orixá. Porra! Não, mas aí não é que nem umas teorias assim. É que, Otali, é que nem os caras fazem chá de orixá. Deve ser bom, hein? Mas é assim, você pode colocar qualquer colocação. Eu queria provar um chazinho de orixá. Mas a interpretação da frase de música é basta você querer fazer o que você quiser. É que nem numerologia, tipo, o 11 de setembro. Ah, 11 de setembro, você faz o cálculo, divide, soma, pá, e dá o número 666. Entendeu? É você buscar... Na real, acho que falaram essas coisas da Xuxa pra tentar buscar negatividade. Quebrar a audiência, porque fez sucesso. Vocês repararam a gente tem que arranjar alguma coisa ruim. Ah, então tem essa coisa de bem ou mal, céu, inferno, vamos falar que é do inferno. Não que seja verdade. É só uma especulação pra derrubar. É tipo, ah, foda-se, eu não gosto de você, você faz sucesso, eu vou falar que você é um otário. Então, sabe? Thales. Só pra derrubar. Os caras querem derrubar, né? Não, mas é o que eu falei. É o que os meios, né? É o que eu falei da mídia. Não assista a Xuxa, assista a Mara. Mara é crente, a Mara é de Jesus, a Mariane. Sim, tinha. Outras, né? Patti Bates. Mas posso colocar, mas já tinha polêmica da Mara na época. Eu lembro quando era criança, tinha muita polêmica também dessas coisas de mídia. Angélica também, existe uma treta interna entre as três. É, Angélica tem a marca do Satanás, né? Não, aí foi quando o Bozo caiu, aí entrou a Mara Maravilha. Eu lembro umas pegadas assim na época. Eu tinha uns 6 anos, 7 anos. Rapidinho, é porque criança pobre não pode se divertir, gente. Jaqueline era só a Jaqueline. Não lembro. Mas assim, exatamente. Que eu comentei. Jaqueline é muito mais. Jaqueline é da época do Juliano. Mas pode ser de Ja, né? De maconheira. Sim, é. Jaqueline. É, Ja. Jaqueline. É do capiroto. Que nem você encontrar uma pessoa que se chama Maria Joana. Ah, o pai dela fuma maconha e ele colocou o nome dela de Maria Joana. Qual que é o nome da sua gata? Filha, ô, Juliano? Minha filha? É. Eu não tenho filha. Mas como será? Não sei, cara. Alice no País da Maravilha. Não, mas assim, ó. É, basta você procurar positividade ou negatividade. A mídia, hoje, assim, antigamente era só televisão. Então, assim, quem controlava o cérebro de quem não quer buscar, como eu posso dizer, assuntos mais profundos. Então, assim, a televisão consegue manipular, entendeu? Da mesma forma que a internet consegue manipular hoje. Que nem Google, Facebook, ele te direciona as notícias, aos tópicos que você quer. Entendeu? A TV, a mídia específica em TV, ela consegue controlar muito mais a mente da pessoa, porque você tem que assistir. Antigamente aquilo. Sim. Exatamente. Hoje você é obrigado não. A assistir. Você quer assistir aquele programa, você vai ter que aceitar o que ele tá falando. É. Hoje em dia, com a internet, você consegue escolher aquilo que você vai ver. Exatamente. Que nem o exemplo. Exato. Antigamente, quem dominava todo o veículo de comunicação era a Rede Globo, certo? Hoje, quem domina o meio de comunicação é o Facebook. Facebook, exemplo, ele que vai jogando os algoritmos e vai vendo o seu gosto... É em francês. Algoritmos é assim... Quer. É o cálculo de computação que faz. Que parecia o vilão do 007 que agora, né? O algoritmo. Pera aí, caralho. O algoritmo é basicamente assim: é que faz o humano ter menos trabalho, faz a máquina pensar pelo humano. Sim. Entendeu? Então o algoritmo ele vai pela programação que o humano fez. Entendeu? Se é aquilo que você gosta, ele só vai te direcionar aquilo. Se você só gosta do PT, você só vai ver PT. Se porque você gosta do PSDB. É do, mas a gente tava falando de PSDB. Peito. Vocês já repararam? Não, tá falando de notícias. É por causa do algoritmo. Mas a culpa é do algoritmo. Porque a Terra é plana, porra. Bom, tem que acabar o algoritmo. Não, na verdade, mano. Algoritmo. Tinha que acabar com a tecnologia, velho. Os computadores vão dominar o mundo. O dia que você for chicoteada por um iPhone. Juliano O'Connor. Eu concordo com isso. É o Juliano O'Connor. Juliano O'Connor. É os três Gonçalves aqui, filho. As máquinas vão dominar. Escuta o que eu tô falando. Não, já dominou já. Onda, mano. Eu sou a favor, velho, de fazer bonecas eróticas, robotizadas. Que nem do Rick and Morty. Isso. Pra gente fazer o seguinte: usa a mulher apenas para fecundação e reprodução. Elas já não gostam de fazer nada mesmo? São. Comandos em ação. Rambo. Foda. Esse eu não cheguei a ser. He-Man. Tom e Jerry. E você sabe que era foda do Comandos em Ação? Na época, um bonequinho do Comandos em Ação era muito foda. Era. Primeiro que era muito caro. Era muito caro. E quem todo tinha. Né? E quem tinha era um dos primeiros bonecos articulados que teve. Então era monstro. E era muito detalhado, cara. Puta, era sensacional. Eu tive a sorte de ter um. Eu também. Eu não tinha muita grana. E eu lembro que na época. Eu tinha um amigo que ganhava também de uns parentes lá, de uns caras que ganhavam. Aí ele repassava os velhos dele pra mim. Tipo, eu tive alguns assim. É sério, você dá exame, mas eu tive uns perrengues. Era foda. Aí meu primeiro comando em ação que eu ganhei, acho que eu tinha 11 anos, que foi um avião, porque eu sempre curti muito avião. Puta do caralho, velho. Que da hora que eu acho que tive uma infância pobre, mas vocês contam a história de vocês, eu fico até feliz. Assim, eu falo, porra, não sofri sozinho. É, porra. Não, já passei os perrengues. Eu tinha umas amigas aqui no prédio, mano, que é Coab, mas sempre tem um filho da puta que quer ser mais rico. Coab, que tinha umas Barbie, lenda, né? Que era original. Exatamente. Mas eu ganhava aquelas de 5 conto, tá ligado? E aí eu perguntava pro meu pai, pra minha mãe, assim, mas você comprou na loja? Ele, sim, compramos na loja, original. Então, tipo, eles falaram, tá falado. Eu falava, não, minha boneca original, sim. Aí criança ficava procurando, então cadê a marca de não sei o que? Tipo, era lavar o cabelo da boneca pra virar uma bucha. E eu, não, mas é original, sim. Era foda. Eu lembro que na época, quando saiu o videogame, o Atari, eu era louco, era um moleque, eu tinha uns 3, 4 anos. E eu queria muito um Atari, né? E meu pai não tinha grana pra comprar. Na época, tipo, meu pai era balconista de farmácia até o fim da vida dele. E minha mãe fazia umas meras ruins, então não tinha condição. Atari era só de Playboy mesmo. Eu lembro que meu tio tinha. Nossa, ele não deixava jogar, filho da puta, sabe? Aí o que meu pai foi e fez? Comprou um Dactar. mano, mas o Dactar rodava os mesmos jogos que o Atari. Foi isso que meu pai me explicou e que hoje eu tento passar essa filosofia até pela minha filha. Mas você não queria, você queria o Atari. Não, foda-se. Mas depois eu, tipo assim, era a mesma coisa, eram os mesmos jogos, mas... Mas não era um Atari. Não, é que mas... nem você querer ter um PlayStation e você ganha um Polystation. Polystation. É, o Polystation. Ou um Dynavision. Até com o revólver, cara, o Polystation. É, lembra do Dynavision? Mega Drive, que vinha com o Alex Kidd? Não, era o Mega Drive, não era? É o Mega Drive. Nossa, era show, mano. E que tinha a pistola também, o Mega Drive. Ou era o Master System? Eu não tinha dinheiro pra ter a pistola. Era o Mega Drive que vinha a pistola. Eu só tive porque eu ganhei na rádio. Era. Pra você ter ideia, aí eu pedi um Super Nintendo pra minha mãe. Eu lembro que minha mãe comprou esse Super Nintendo em setembro, mano, porque não tinha grana, eu lembro. E minha mãe guardou em cima do guarda-roupa. Porra, moleque, mano, eu sabia que eu tava com Super Nintendo. E era pra dar no Natal? Era pra dar no Natal. Meu Deus. Nem no Dia das Crianças. Cê é louco. Porque no Dia das Crianças eu lembro que ela me deu um bonequinho de skate. E eu sempre curti muito skate, mano. E ela me deu esse bonequinho que eu quixi o saco dela. E ela segurou porque eu não passei de ano. Aí ela segurou, é, sério. Eu tava bombando na escola. Você é repetente, então. Não, mas foi na época que eu comecei a tocar violão, essas paradas, é. Mas aí eu ganhei. Na escola o quê? Ano passado? Não, mas aí eu ganhei tudo, mano. Eu ganhei o videogame, aí meu pai me deu um teclado, me deu uma bike e me deu um patins, velho. Aí eu falei, eu virei pro meu pai. No mesmo Natal? No mesmo Natal. Eu virei pro meu pai e falei, vou repetir de novo, velho. Caralho, velho. Mas aí eu ganhei tudo isso, lembra? Qual exemplo? A época que você ganhou o Super Nintendo, eu lembro. Lembra que aí eu ganhei tudo isso na paulada? Aí o mais legal, meu irmão, tipo, tu jogando um Mario, alguma coisa assim no Super Nintendo, ele colocava o controle. Ele dava o controle assim e deixava plugado. Só que você tem que selecionar player 1, player 2. Sim. Aí eu achava que eu estava jogando com 4 anos de idade, bombando no que jogo. O irmão mais novo e tem que sofrer. É. E ele tipo assim, não, mano, você não vai jogar. Ele não deixava, tipo, ele deixava encostar no controle só quando tá desconectado. Ele é um grandíssimo filho da puta. Caralho, não sabia, só atrapalhava, porra. Ô, Thales, você tem irmãos? Ou você é filha única? Não, eu tenho, mas a gente não cresceu junto, não. São por parte de pai, mas eles também tiveram... Lembro que meu irmão falou dessas de videogame, assim, que pra ele foi ter, mano, agora, tipo, com 30 anos. Também agora eu vou comprar todos os videogames que eu quero, porque não dava pra ter. Mas assim, até hoje, mano, eu não tenho um... Hoje ainda, eu nunca me interessei muito por videogame. Eu prefiro muito mais comprar um contrabaixo, investir em instrumento, do que em videogame. O que eu não sofri eu não curto, com o irmão, eu sofri, tipo, com os meus vizinhos, que era, tipo, eu só andava com um moleque tudo mais velho que eu. Então era, tipo, minhas bonecas tinham que brincar de guerra, vai andar de bike sim, vai cair trouxa, caiu, se machucou. Eu quebrei o braço nas férias. Aí eles vieram aqui em casa e ainda brigaram comigo, falaram, porra, você é muito burra, foi quebrar o braço nas férias, e agora a gente não vai poder te ensinar a andar de skate. E eu não sei andar de skate justamente porque por causa disso. Porque quebrou o braço, viu? Mó trauma. Mas tinha que ir, mano. Com o braço quebrado. Mas era legal esse bagulho de diferença de idade. Eu também era o irmão mais velho. E eu lembro que eu tinha uns 13 anos e andava com os metaleiros. Tá tocando até um Metallica agora. E andava com os metaleiros. E os caras... Dá um grauzinho assim. Olha que sonzeira do caralho, velho. Nossa, é muito bom. Sério, tá bom. Então, aí os caras eram tipo o mais velho. Anos 90? E os caras andavam de moto e foi meu primeiro porre foi com eles, mano. Tomei 3 rabos de galo. Os caras tudo metaleiro, loucão. Lá na quermesse da Moca, lá, aquela igreja, da Bom Conselho. Isso era 95, mano, 94. E eu curti um rock and roll. Tava nascendo. E sério, eu tomei o primeiro porre. Eu cheguei muito louco em casa. Não sabia nem onde eu tava. E minha mãe já tava dormindo já, cê é louco. Eu lembro a primeira vez que eu cheguei louco, mano. A quermesse, 14 anos. Nossa, é tudo. Mano, Wi-Fi é vida. Então, uma vez eu perguntei pra minha mãe, que eu não lembro, falar a verdade, quando que eu comecei a beber. Que também era uma coisa bem mais liberal antigamente. Hoje, dava um cigarro não tinha aviso que matava, cerveja. Entendeu? Quantos anos você comprou seu primeiro maço de cigarro? Não, então, eu comecei a fumar tarde, mas... Ah, tá. Eu o primeiro cigarro que eu fumei, anos, o primeiro cigarro que eu fumei foi um padrasto que me deu. Era um namoradinho da minha mãe, mas eu era pivete, assim, devia ter, tipo, 7 anos, tá ligado? Mas também nunca me pegou o cigarro. Eu gostava mesmo, era no goró. E aí, uma vez eu perguntei... Gostava não, gosta. É. Gosta. Uma vez... Gosta não, ama. O... Jack Daniels, paga nós! Alô, Fábio Assunção, boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. E uma vez eu perguntei pra minha mãe quando foi que eu tinha começado a beber, que eu não lembrava, eu não lembro mesmo. E eu falei, mãe, quando que eu comecei a beber? Ela falou, acho que desde a teta, viu, filho? Um grande beijo pra dona Cida. Porque... Dona Cida, gente boa. Dona Porque Cida. Eu acho que é isso. Agora, a Thalita tava falando de pobreza e tal. O que acontece é o seguinte, eu, por exemplo, eu me lembro da moeda anterior, assim, eu lembro de pegar mudança. Em nota e tal, de moeda, mas o que eu lembro bem mesmo, o que eu lembro de ter consciência de dinheiro real. Já era real. Não, eu já era cruzado. E em 94, que foi quando, comecei de 94, que foi quando o real nasceu, era um por um. Um por um que eu digo era um real valia um dólar. Ou seja, um real dava para você comprar muita coisa. Foi quando iniciou as lojas de um real, que teve aqui, meu... Nossa, toda aqui esquina Vila tinha Vila, né? Uma loja Nossa, de um real. Eu lembro disso. E não é igual hoje. Hoje você vê o anúncio, loja de um real, na verdade não tem nada de um real. Um real é a bala, né? Um real nem existe mais, porque não tem mais nota, é só moeda. Você não compra nada com um real. Mas antigamente você ia numa loja de um real, era um real mesmo. A gente chamava de loja de um real, mas na verdade era tudo por 99 centavos. Depois 1,99. Mas aí já é a inflação, você tá vendo? Já é a alta do dólar fazendo efeito. 1,99 foi quando saiu a nota de 2. Que aí isso muito mesmo. Chinês veio pra cá pro Brasil Tem e começou a lotar essas Não, mas a nota de 2 veio muito depois. Não, a nota de 2 é nova. A nota de 2 não é, mas é inflação, é problema Procura de inflação. Procura aí quando sai a nota de 2 aí, por favor. Mas as primeiras lojas começaram a loja de 99 centavos. Sim. E você comprava tudo, desde panela, tupperware, talher, Sim, eu lembro que minha avó andava com uma sacola na bolsa, porque ela saía do trabalho, parava na loja de 1 real e comprava tipo um monte de coisa pra casa. Quem tem uma nota de um real aqui? Quem lembra da nota de 20 de plástico? Eu lembro. É, nota de 10, né? Era de 10, é verdade. Era de 10 de plástico, isso. Era linda. Então, e aí falando do um real, o que que acontece? Nessa loja de 99, vendia muito bonequinho. E com um real, você comprava um bonequinho legal, que era falso. Uma cópia do comando em ação. Era menos o comando em ação. O comando em ação devia valer tipo 15 naquela época, tá ligado? Só que um real... Você comprava um boneco bacana. Sim. Então você ia na loja de 99. Não, é verdade. Que flecha, tinha da hora, mano. Eu tinha aqueles Power Ranger que virava a cabeça, sabe? Um era a cabeça normal, a outra era o capacete. Esse eu tive. Eu comprei na loja de 99 centavos. O Seiya do Cavaleiro do Zodíaco, que vinha com armadura. Meu irmão tinha ferro. Eu acho que o Laudivan deu um pra você, cara. Eu acho que eu tenho um desses até hoje guardado. Tração, os Cavaleiros de Ouro, mano. O mais legal ele era é o todo cheiro articulado. Do aí, né? Ele era todo articulado e você Páscoa ainda. De última. Você tirava a armadura do Pegasus e colocava nele. A armadura dourada de ferro. Era sensacional. Oh, espetacular. O Cavaleiros do Zodíaco passava onde? Passava na Manchete, canal 9. Mano, vocês lembram que passava, tipo, uns números de telefone nessas TV que era coisa de vendas? Passava, 0500. Tipo... Lembra Isso. do Hugo? Exatamente. Nossa, mano! Quero falar com os Cavaleiros do Zodíaco. Eu já liguei no Hugo, mano. Caraca, viajante. Velho. O Hugo era demais. Pra Tailândia. A conta vinha gigantesca, mas eu ligava porque eu queria falar com o Hugo. Mano, eu lembro que eu não pude participar do Hugo porque meu telefone era discado. Pô, tinha que ser tecla. Caralho. Sério mesmo, que mano. Que foda. É o, eu adorava. Nova tecnologia. Aí eu lembro. Assim, que aí pra direita ou pra esquerda, tecle 4. É, 4. Pra direita, 6. Mas ó, você quer ver um teste legal? Pular 2 e pra baixo 8. Ou 0. Qual foi o seu primeiro celular? Meu primeiro celular, mano. Velho, não era uma marca conhecida. Eu nem lembro o nome da marca. Mas ele era, tipo, muito basicão. Ele não tinha aquelas tampas pra você abrir. Não era touch. O flip, né? Na época, era o flip era de... legal. Nossa, touch um celular é... startup. Eu posso dizer o primeiro celular que meu irmão teve. Eu lembro como se fosse ontem. Era um Ericsson, velho. Um Ericsson. Da BCP. Não. Lembra da BCP? Baby Celular? Não. Da BCP, era viu? O meu pai antes, tá claro, tinha uma outra operadora. Era esse aqui? Não. Não, mas esse tinha flip ainda. Esse foi o primeiro celular que eu vi. Qual que é o modelo desse celular? Esse aí é o StarTAC, não é? Não, o StarTAC era menorzinho. É Motorola. Esse é Motorola. Eu tinha um Motorola que parecia um sabonetinho, sabe? Um bem pequenininho, prata. Esse era o celular que meu irmão tinha. O prata era o StarTAC. Qual é o modelo desse Ericsson aí? Não mostra. LX077. Então, é um Ericsson muito antigo, mas eu... Era da hora. Era aquela tijolão mesmo. E o primeiro celular que bateria. Eu lembro que era BCP, bateria. Cara. A gente vai colocar... Era o que tinha o jogo da cobrinha? O primeiro? Não, nem esse aí foi a Tali. Esse não tinha. É, não tinha... Assim, você só conseguia ligar. Era isso. Você conseguia se comunicar com a pessoa. E do lado dele, a mensagem, nada. A junta dele com a bateria... Primeiro que a bateria era bem pesada. É... A junta dele era de ferro. Era isso mesmo. Era uma placa de ferro. Exatamente. Que juntava as duas esquentava peças. Esquentava pra assim, porra, mano. Esquentava pra caralho e não servia pra nada, porque ninguém te ligava. Exatamente, porque era muito ninguém caro. Ninguém tinha celular. Não era celular assim. E não assim. Tinha torpedo. Você, não tinha SMS. Não tinha. Era você, bip. Você tinha que comprar um telefone pra uma linha. Um minuto. Em casa, pelo menos, era assim. Um minuto, rapidinho. Eu lembro que era o seguinte. Assim, hoje que barateou muito as ligações de 1 a 2 anos pra cá. Mas assim, na época, pra você ligar pra um celular, quando começou a vir esses celulares antigos, eu lembro que na época o minuto da ligação era de quase 10, 20 reais. E a época da ficha do orelhão, velho? Ixi, a ficha DDD. Eu quero ver quem... Vocês colecionaram cartão telefônico? Nossa senhora, eu fazia coleção. Não colecionava, mas... Eu fazia coleção. Agora eu quero ver mais pesado. Quem conectava aqui na internet depois da meia-noite? Discada. Eu conectava de tarde, 2:30. E tinha que avisar. Aí quando... Sua tia vai ligar aqui. Não é pra ficar na internet, porque senão o telefone não funcionava. Que é do sábado e domingo, né? Sábado depois da meio-dia e domingo era o dia inteiro. E pra que você entrava? Bate-papo da UOL. É, bate-papo. Gatos ZL. Não, mas eu vou antes. Vocês ligaram no 145? Disque Amizade? Porra, filho. Putz, não, cara. Os meninos aqui do prédio ficavam no orelhão. Eu liguei no Disque Amizade. No orelhão ligando. Eu liguei uma vez, mas eu tinha voz de criança, as meninas tiravam sarro de mim. Eu lembro desse orelhão. Eu lembro desse Disque Amizade, mas eu já era de uma época que eu descolava uns Disque Amizade. 145, Disque Amizade. É. Não, mas era número fixo, aí tipo era mais barato, entendeu? Aí tipo era 6 pessoas, né? É. Não, mano. 145, mano, bisavô do Tinder. Mano, eu na época que eu não, que assim a gente não tinha muito mobilidade com internet, eu lembro que eu ficava com meus amigos no telefone 2, 3 horas, cara. E a gente tinha papo, ficava falando porcarias. Sim. E tinha papo, entendeu? E era tipo assim, eu ligava, meu irmão pode falar pro Paulinho, amigo meu, irmão do Vinícius. Cara, eu ficava 2, 3 horas, meu pai ficava maluco, meu. Mas eu ficava 2, 3 horas com o moleque falando groselha. Nossa, entendeu? Velho. A única coisa que a mãe do moleque reclamava é se ele ligasse pra mim. Se eu ligasse, tinha problema, porque meu era eu que gastava, entendeu? Uhum. Olha a época, mãe. Meu pai, mano, era tipo 500 pau de conta de telefone, velho. Meu pai. E hoje em dia eu odeio telefone, mas eu era dessa maluco. Também, de ligar. Não. E aí, o que você tá fazendo? Pra mim, até hoje. Hoje em dia um telefone serve pra tudo, menos pra fazer ligação, né, velho? Exatamente. Mas pra mim, ó, eu sou um cara meio... Eu sou o cara da tecnologia mais arcaico. Porque assim, ó, eu só respondo o que é necessário pelo WhatsApp, Facebook, o cara é 4. Tanto que eu não tenho no meu telefone hoje, eu não tenho um aplicativo Facebook, só tenho o Messenger. Quer falar comigo? Quer resolver alguma questão de trabalho? Me liga, cara, porque eu não vou ficar olhando o WhatsApp. 1980. Ninguém te liga. Ninguém liga pra ninguém. Tá. Mas assim, a hora que eu... A única pessoa que te liga, liga é telemarketing. Liga. Nossa, não, os caras cobram. Viaja. Ninguém liga pra você. Você ficar esperando eu te ligar pra alguma coisa, você tá na bosta. Ah, eu não ligo pra ninguém. Mas vai ter uma hora que você vai precisar falar comigo então, e eu não vou te responder. Vai ter uma hora, é provavelmente. Você vai me ligar. É mais fácil eu ligar pra polícia, velho. Demorou. Você acha que eu vou ligar pra alguém? É mais fácil você primeiro... mandar um WhatsApp pra polícia. Primeiro que hoje em dia é maior falta de educação você ligar pra alguém. Porque se a pessoa não quer falar com você, ela lê a mensagem e fala, ah, não vou responder agora. Falta de educação, é deselegante ligar pra alguém. Eu sou do tipo da pessoa que é o seguinte, se eu vejo a mensagem, beleza. Aí assim, eu não quero falar com a pessoa... Aí a pessoa me liga, eu não atendo. É simples, porque eu tenho identificador de chamada. Entendeu? Agora, o identificador de chamada. Lembra que você pagava pra ter? Até dependendo... Sim, era um aparelhinho à parte, né? Nossa, tem em casa aqui ainda. Nossa. Identificador de chamada. Eu lembro que você comprava... Chamava de Bina. É, a Bina. Nossa. E o Bino. Mas lembra o identificador de chamada no celular? Assim, quem tinha era só quem pagava. Era caro. Era 15 pau. Era isso mesmo. Lembra? 15 pau na época. Né? O bip também era uma coisa mal inútil, que só tocava fulano te ligou. Não dá pra fazer. O bip era legal. Retornar. O bip tinha um que era um reloginho. O bip era quase uma telemensagem. Desculpa, Tali. O bip era quase uma telemensagem. Você falava com a central... Aí a central começava a digitar. Qual que é a mensagem que você quer mandar? Você não podia falar palavrão. Pedro, ligue para sua mãe. Ela ia lá e escrevia. Pedro, ligue para sua mãe. E dava enter. Aí entrava lá no seu bip. Sim, exatamente. O pager, ele veio como complemento para o SMS. Entendeu? O pager foi... Ele não veio como complemento, você tá doido? O pager veio antes do SMS. Não. Não, porque existia o telefone. Não, você tá viajando. SMS é coisa nova. Primeiro existiu o pager, depois o telefone. O celular. Senhor, sim. O celular existiu primeiro. Ah, não, Gil. Não. Você que é o cara da tecnologia, não viu? Imagina. O celular existiu primeiro. O pager é bem antes do celular. Vamos ver isso pelo mestre Kuka. Não, aqui no Brasil. Não, a telefonia... A telefonia móvel... Não, aqui no Brasil. A telefonia móvel... Chegou primeiro do que o pager. Não aqui no Brasil. Antigamente era que veio primeiro, a galinha e o ovo. Agora o que veio primeiro, o pager ou o celular? Sabe por que eu posso te confirmar isso? Porque os primeiros celulares móveis que saiu, eles eram via satélite. Ele era igual um telefone fixo, que aí você, tipo, ligava uma puta bateria, tipo, tinha quase uma CPU do lado. Você tá falando de filme Guerra nas Estrelas. Não, é outra coisa. A realidade. Aí depois... tecnologia de guerra. Não, aí depois saiu aqueles primeiros BCP, aqueles modelos do BCP, que a tela era laranja. Entendeu? Saiu o pager. Posso estar errado, mas eu lembro de pager primeiro, depois pager celular. Primeiro, ou celular não. Aqui no Brasil, sim. Eu lembro. Total certeza. Vocês lembram de agenda eletrônica? Eu achava quentinha, agenda eletrônica eu tinha. Que não era eu tive no caderninho. Umas três. É a evolução do caderno. Sabe o que era um pesadelo da minha agenda? Mandar um SMS naquela época que não tinha teclado. Você tinha que ficar apertando 666-75-0 pra dar então, o espaço. Então, mas ó... Pior que isso é o pager, não você fala... tinha que passar sua mensagem digitada rapidão. Eu crédito no celular, porque celular pós-pago era, tipo, muito caro. Então você não ficava mandando mensagem igual agora no WhatsApp, você fica mandando várias. Mas você mandava em ocasiões especiais, só. Exatamente. Deixa eu te falar que os meus primeiros textos eu escrevi no celular com teclado assim. Sério? Sério. É questão de costume. É questão de costume. Quando você pega a prática, aí vai. Tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Você vai embora, mas meus primeiros textos... Aliás, eu sempre escrevi no celular, nunca gostei de escrever à mão. Antes de começar a implantação de 3G, até antes, uma tecnologia mais aquela... Eu não me lembro o nome, era a tecnologia WAP. Que era muito caro, era uma tecnologia muito cara. Você entrava na internet da operadora, não isso, era? Isso, e assim, você ficava um minuto... Acabava com seus créditos. R$38 o segundo. Só abria o navegador assim, e já comia todos os créditos. Não dava pra acessar nada. Mas quando começou assim a dar uma facilidade, eu lembro disso, que as operadoras, eles davam planos de SMS pra você. Eles davam um bônus, assim, você tinha... Direito a 10 SMS por... 35 SMS por dia pra qualquer operadora, cara. Por X, entendeu? Aí eu lembro, eu tinha Oi na época, aí eu conseguia falar com outro Oi, eu tinha, tipo, 50 minutos pra falar com Oi, tipo, pagar 30 conto, cara. E tinha aquela, né, qual é o seu celular? É Oi? É, então eu vou te mandar mensagem. Isso, é Vivo? Não, então foda-se, não vou falar com você, né? Porque vai gastar todos os créditos. Oh, lembra quando lançaram aquele celular que você colocava 5 chips, mano? Nossa, cara! Nossa, tinha todas as operadoras. Tinha aquelas câmeras que saía. Um celular que era MP10. É isso. Tinha, tipo, várias coisas. Foi antes, isso aí foi depois dos MP4, quando começou a lançar MP4. Sim, isso veio da China. Isso, é o MP3 que é uma extensão, né? Não, o MP3, ele foi quase uma imitação do iPod. Aí quando lançou o iPod, que você conseguia ver um vídeo no seu dispositivo de mídia, aí eles vieram com esses MP4. É. Aí começou a vir uns celulares coloridos. Eu lembro que, mano, vinha uma caneta. Lembra o celular colorido? Nossa, vi umas canetinhas. As especificações do celular colorido vinha assim, 1000 cores. Nossa! Sem cores. E assim, ó, eu falo... E era foda, né, mano? Mas, ó, antes do celular colorido, veio o olho azul. Olho azul. LG. Que era o olho da cara. O grande Lango Pedro teve um, cara. Era caro demais, velho. Era sensacional. Mas na minha época, que era muito caro, que era só os picantinhos, era o V3. Mas aí já tá mais. Aí já é mais evoluído que o. E aí os caras levavam o celular na cintura. Que era maravilhoso. Meu pai era esses caras, gente. Agora de celular na cintura era meu pai, pode ter certeza. Porque tinha que mostrar que era moderno. Eu sou da época que o cara pegava o carro dele, ia passear com a família no shopping, estacionava o carro no shopping e o toca-fita tinha uma alça. Putz, que era de gaveta, ele sacava do toca-fita, gente, e andava, mano, o cara andava no shopping carregando aquele toca-fita, que era uma caixa de ferro, que parecia a mala do 007, praticamente, parecia uma bomba. Aquilo era ostentação, aquilo era como se fosse ostentação, porque era o seguinte... Todo mundo via que o cara tinha um carro. Tinha nego que nem tinha o carro, mas tinha o toca-fita. E aí colava no shopping de toca-fita pra falar que tinha carro. Hoje não, Mizuno já foi lenda, foi bagulho foda. É como o nosso Dinho do Mamonas diz, eu queria estar um apartamento no Guarujá, mas o máximo que eu consegui foi um barraco Itaquá. Até você chegar no Rockstar vai ter muito jovem. Agora que eu vi o naipe da música. Deixa pra lá, né? Mas ele fala do Rockstar. É Brasília Amarela. E não, não é. É o do Jumento. É um 046 o nome dessa música aí. É do Jumento. É do Jumento. Jumento Celestino. Eu instalei o Rockstar. Que ele, tipo, paga o cara lá do norte e veio pra São Paulo, chegou no Jumento. A gente sabe a história da música. Então é isso aí. Mas pra quem não sabe, pra quem é do Murilo, você 2013, sabe a história da música? Eu sei. Você conheceu Mamonas? Sabe. Você sabe o nome de todos os integrantes? Mas meu filho não conheceu. Ah, mano, também não. Eu sei o nome de todos os integrantes. Eu sei que um era Bento. Bento era o guitarrista. Quem era o japonês? Dinho. Foi aí que eu conheci música, né? Júlio Hasek, que é Júlio César. O japonês. Samuel. Isso. Samuel era o baixista. Acho que era só. E o Sérgio, que era o baterista. E o Sérgio, que era. Isso. E eles eram irmãos. Isso. Os caras da foda. E mostarda, ketchup, maionese. Só voltando, falando de um tema, não existia um codinome para assistente de palco da Mara Maravilha. Não existia. Só existiam os caras que eram os marotos, lembra? Falando em assistente de palco, e a Alessandra Scatena? Vocês lembram? Alessandra, que era assistente do Gugu? O que é isso? Quando ela saiu na Playboy, ele foi mostrar e ele, sem querer... Deixou sem escapar querer. Uma foto dela. Sem querer. É que nem era sem querer, igual a banheira do Gugu, né? Pelada em duas páginas. É que nem. Opa, isso aqui não pode mostrar. Ele tampava os peitinhos assim com o dedo. Com o dedo. Pra mostrar as fotos. É que nem que isso. Nossa, que anos 90, mas a Rede TV no essa carnaval é dos. Ah, lembrei da Alessandra. Ah, então, lembrei mas também. Era sem querer, igual na banheira do Gugu que aparecia as tetas. É. Tá bom. Que nem no carnaval. No carnaval da Rede TV, uns 2 anos atrás, que apareceu um furico lá. Não, foi ano passado, foi isso. Opa, isso não é anos 90, mas é legal. Tudo Hulk. Nossa, mas antigamente era zica, mano. Mas enfim, né, velho? Melhor época, né, mano? Eu sou tudo que sou devido a esse período de 80, 90. Ah, mano. E as brincadeiras, mano? Esconde-esconde. Vocês brincavam de esconde-esconde na rua? Pula corda. Lógico. Pular sim, corda bobinho, no... eu lembra que era corda jogando na rua, a bola, de bike, não trouxe, não é, eu sempre era o bobinho. Bike na rua o dia inteiro, eu já, velho. Mano, bati a cara do portão de bike. O que foi, Thay? Você tava falando, tá? Brincar de bobinho, sabe? Bobinho. O que ficava jogando a bola e um ficava no meio e não podia, sim, não conseguia, sim, pegar. Lembra do Barra Manteiga? Três dentro, três fora. Barra Manteiga, você ficava tipo uma fileira, tipo uma galera aqui. Aí você tinha que ir lá e bater na mão do maluco, tá ligado? Você escolhia um... E não podia deixar o cara te pegar. Se você pegasse, ele ia pro time dos caras. Mano, eu lembro de mãe da rua. Corre com o tia. E taco. O que era corre com o tia? Taco, mano, taco. Nossa, era foda. Batata quente. Taco era foda. Batata quente. Batata quente. Pra mim, a melhor era mãe gato da mula. Mia. Mãe, nossa, da mula era gato. Vaca amarela. Gato mia. Você brincava de gato mia? Não sei. Nunca... o que é. Gato mia, eu ficava com minhas primas. E com as amiguinhas do quarto. Olha aí, Itali, presta atenção. Ficava com as minhas primas. Presta atenção, Janine. Todo mundo no quarto brincando. Toda criançada. E foi na época que a gente começou a sentir os peitinhos. É, lógico. Mas qual que era do gato mia? Fala pra mim. Aí você era o cara que tava atrás do gato pra miar, tá? Num quarto escuro, todo mundo escondido, e você encostava na pessoa assim, né? Não aqui, né, Murilo? Desculpa aí. Que a gente tá na banheira aqui, eu peguei. Foi mal. E aí eu peguei, e aí você falava, gato mia. Aí a mina, tipo assim, quem, ou o cara, fazia assim, miau. Aí você tinha que descobrir quem era o gato, tá ligado? Se você não descobrisse, você acha que você pagava um barato, alguma coisa do tipo. Mas era muito bom, mano. Criança era foda. E, sacanagem, mano, isso aí. E beijo laranja, uva, maçã, salada mista, mano. Beijo, uva, maçã, nossa, salada mista. Essas brincadeirinhas de... É pera, uva, maçã, salada mista. Aí dava um beijinho. Tipo assim, ó, deixa eu explicar pro Murilo. Salada mista era top. Você nunca brincou nunca disso? Nunca brincou. A gente música tinha uns... da Xuxa, o Pedro vai explicar pra você. Vamos. Não era da Xuxa, era não, do molejo. Tinha presta... música da Xuxa. Tinha do molejo. Deixa eu explicar. Deixa eu explicar da época dos anos 80. Você sempre queria beijar aquela garotinha na rua, né, pai? Aí vem comigo, então. Aí tinha as garotinhas, paco, não sei o quê. Tinha seu brother ali, alguns amigos. Aí fazia as fileiras das minas, né? Aí os caras tampavam seu olho. Aí você falava... essa, aí você falava, não. Aí tipo, aquela, não. E o cara tá aqui tampando seu olho. E aí, ou o cara era um grande de um filho de uma puta, ou o cara era seu brother de verdade. Porque você falava, ô, oh, mano, dá um cutuco na hora que for a fulana de tal, que é assim que eu consegui meu primeiro beijo, que era a Roberta. Olha a revelação. Nem sei onde essa mina tá. Mas, vai, enfim, que ela escuta, hein? Vai que ela escute. Mas eu sou casado, graças a Deus, e muito bem casado. Amo minha esposa, viu, amor? Aí, opa, mano, aí chegava lá, ó, love, senão eu apanho. Aí eu chegava lá, né, mano? Aí o cara, pum, tocava. Aí ele falava, pera, laranja, uva, mas aí era o tipo, pera, beijo no rosto, uva, não sei o que, no queixo, e a salada minha. Isso era beijo na lingueta, né, filho? Aí foi beijo na lingueta, aí desenrolou. Mas era mó barato, mano. Eu lembro que tinha essa parada, tipo, hoje a gente enxerga de uma maneira mais, não creio que maliciosa. Mas na época não tinha uma malícia assim, tipo, puta, mano, vou pegar essa... Não, era uma parada mais de moleque, mano. Você entendeu? Tinha aquela sacanagemzinha, mas acho que era uma parada muito mais inocente. Tinha aquela parada de ficar, tá namorando, tipo um namorar legal, era assim. A verdade é um desafio. Isso, nossa, a verdade é desafio era demais, cara. Puta, gostava de brincar pra caceta disso daí. Eu era foda, eu brincava de tudo. Mano, eu morava ali na Siqueira Bueno, na Moca. Não, não era questão, era a gente brincava pra caralho, mano. Eu era moleque que brincava na rua mesmo. Eu lembro que nessa época aí você... Nossa! A mesma época brincava que de esconde-esconde, subia em cima dos telhados. Eu brincava de atravessar quarteirão pelo telhado. Quase morri uma vez de tanto apanhar. Pular caixinha no que os caras achavam que eu tava saltando. Isso é pouco. Nossa senhora. Isso é pouco, isso é só e você vem perto do cemitério. Bolinha de gude, peão, pipa. Oxe, fazia meu... cortante na avenida. Quer rodar? O peão já era Beyblade. Ah. Porra, Beyblade. Campeonato Beyblade. De Beyblade. Não, eu sei rodar o peão original. Mas é jovem. É, mas jovem. Na minha escola teve uma febre de Beyblade que a pira era o quê? A gente montar a nossa Beyblade. Na nossa época não tinha nem inventado plástico. A gente fazia com tampinha de detergente nas Beyblade, porque tinha umas que acendia, era espacial detergente? O negócio. Nossa, tampa de... Que tampa de detergente que fazia Beyblade, ô Thali? Ai, você é bem pobre, tá? Você tinha que colocar um lápis no meio da tampa de detergente e um barbante. Aí você... forçava assim com o lápis e rodava o barbante bem rápido, aí a tampinha saía girando. Eita porra. Gente. Não, então, mas esse é peão amador. Mas na época, na época do Pedro, o plástico não nem existia. Nada, aí, mano. Era peãozada mesmo, tá rachava o peão no meio. A única coisa que tinha era o plástico. Os caras viram o Bronco construir a roda, cara. A única coisa que tinha de plástico naquela época era o Aquaplay, tá ligado? Exatamente. Que foi o primeiro videogame, minigame do mundo, né? Aquaplay. Porra, depois você falou um bagulho foda. Minigame, porra. Então, minigame. O primeiro minigame do mundo foi o Aquaplay. Eu tinha um minigame de 1001 jogos, velho. Na verdade, era tipo 3, só que só mudava a fase, tá mano, ligado? Tipo, mudava... Mas era espetacular, mano. Não, era muito bom. Eu ficava com dor nos olhos de jogar tanto aquilo. Eu ficava, acho que, umas 18 horas. Minha mãe ficava muito... Eu tava na fase migrando pra aborrecência, né? Dos 11 pro 12. E, mano, eu ficava naquela parada vidradão. Elas iam pra casa dos meus tios, não gostava mais. Foi aí que a minha mãe começou a me soltar mais, que eu detestava. Por falar em minigame, nossa, velho, uma coisa que era péssima era usar pilha. Ah, até hoje, né, velho? A pilha do meu mouse acaba, eu não tenho recarregável. Quem usa sabe. Mas ninguém usa pilha. Mas a pilha tá cara. A Duracell faliu. Ah, vai pensando. Só mas quem usa pilha? Ué, você não usa no seu criança, quem tem criança? Relógio de parede, criança. Relógio de parede, velho. Xbox? Oi. Você, quem tem Xbox, usa eu pilha. Eu não uso pilha no meu controle do Xbox. Mas quem... Eu uso bateria da Microsoft. Se você precisar de pilha, é pilha. Não, tem pilha, mas só otário usa pilha no controle do Xbox. Cada caso é um caso. Só tem pilha. Cada caso é um caso. Não, tô falando isso que eu tenho um brother que usa pilha. Ele prefere usar pilha recarregável. Ele é um otário. Alckmin. Eu o primeiro Alckmin que eu tive foi aquele amarelinho de que tinha o elástico que você põe no braço. Cara, eu tinha o melhor Alckmin. Eu já tinha um preto mesmo. Eu tinha um que era da Vaia. Que eu até hoje. Lembra um que eu tinha que tocava pra fora? Se você soltava ele, era Viva Voz. Viva Voz. Era falantezinho. E tocava o tape, mano. E eu andava de skate, né, já nessa época. Vixe, eu lembro que eu comprava pilha pra caralho, mano. Meu pai gastava muita grana. Ia embora, né? Nossa. Que quando a pilha ficava fraca, o cantor começava a cantar. Então, mas vocês colocavam pilha no congelador? Pra caralho, oxe, né, mano? Eu fervia a pilha, velho. Fervia, passava no cabelo. No cabelo ela só dá mais uns 20 minutos um idiota, de carga, mano. Se você ferver a pilha por uns 3, 4 dias, mano. Ferver a pilha eu não sabia, não. Até hoje eu fervo pilha pra pôr no meu mouse, cara. Oxi. Papel alumínio nos coisinhos da pilha, sabe? Do, atrás no encaixe pra oxe, dar um. Tá ligado, fuzil. O fuzil é um fio, um ligado a resistência. Fazer direitinho com queimava, tipo evento, alguma coisa. O Julião já fez bastante evento. E lembra do Itaporã, a gente enrolava, porque queimava o fuzil, não tinha o que fazer, mano. Aí a gente metia papel alumínio na cozinha e socava e fazia direto. Bagulho. Hoje é fácil de você encontrar um fusível pra um filtro de linha. Uma potência foda, antiga, né? Aí, mano, metia um. Então, eu lembro que a pior merda de chegar num aniversário, num Natal, você ganhar um brinquedo que tinha aquela pilha quadrada, que era uma bateriazinha, que aquilo era o preço da bateria era mais 9 volts. Era mais caro que o brinquedo. Pior que bateria isso é de 9 volts. Vinha sem pilha. Sem pilha. Aí quebrava. Eu vi um amigo meu aqui, deu uns presentes pros meus filhos, uns brinquedos. E ele trouxe a pilha que ele falou pra mim. Meu, eu acho idiota você dar o brinquedo pra uma criança mais e não justo. Dar a pilha, velho. Também penso da mesma forma. Ainda existe... E assim, sobrou uma pilha, eu pus no meu mouse. E ainda existe aquelas pilhas que você apertava pra ver se elas estavam carregadas? Sim, era da Duracell, né? Lembra disso? Ainda existe. Ainda existe? E ela é cara. Aí ela subia assim, um termômetrozinho pra ver se ela tava... E essa pilha, por sinal, é uma resistência. Essa pilha é cara, por sinal. Até hoje existe. Boa duração, né? Caralho, eu lembro da primeira vez. E aí se apertava, o bagulho já tinha acabado. Aí se apertava com mais força ainda. Que era igual bater o controle quando ele não funciona, né? Ou apertar o botão mais forte. Ou apertar mais forte. Virar as pilhas. Não, apertar mais forte não adianta. Ou trocar de lugar, né? Não, umas pauladas que você vai fazer. Paulada quebra. Experiência de quem conhece tecnologia. Vamos lá, vamos lá. Mestre. Você tira conselhos de técnico. Você tira algoritmo. Vai tomar no seu cu, Ben. Vamos para o algoritmo do momento. Ó, você quer um conselho legal para o seu controle quando a pilha conselho tá fraca? Conselho legal, advogado, não é tecnologia. Não, assim, a menos que sua pilha já esteja no osso do osso. tira a capinha onde o do reservatório de pilhas. Vamos lá. E só dá uma rodada nas pilhas, assim, ó, tipo faz rock, rock, rock. Momento algoritmo. Ó, sinceramente, conselho próprio de uso de pilhas e controles. Caralho. Enquanto estou assistindo meu Netflix. Minhas pilhas estão acabando. Quando eu rodo, volto a funcionar. Então assim, gente, é o meu conselho tech. Eu troco de lugar. É. Não, isso, isso. Não, mas assim, antes de trocar de lugar eu só rodo, porque pra tirar eu tenho que bater no controle. Pega na desconto, vai lá no Mohamed lá e pega o bagulho. O Mohamed é o cara que vende a lojinha de 1,99, hoje evoluiu. É um. Agora então, é 10,99. Eu chamo ele de Mohamed. Você compra aquelas pilhas azul da Panasonic e dura dois dias. Nada, é pra mim dura 7 anos, velho. Põe na geladeira. Eu gosto de comprar Duracell, não é nem fazendo merchan pra marca. Paga nós. Paga nós. Paga nós. Paga nós. Mas assim, ó. Eu sempre aprendi isso na minha vida. Meu pai me ensinou. O mais caro é sempre o melhor. Não tem como, velho. É que nem você comprar um azeite. Você compra um azeite de 5 reais e compra aquele azeite. Nossa, você fez? Eu lembrei de Golinos. Entendeu? Golinos. O álcool. Qualquer coisa, o arroz. Mas eu passava no Faustão comercial. Pera aí, Ju, rapidão. Pasta, você, aquela pasta pera, dente. Peraí. Você pegou a época da pasta dental, que era o bagulho de alumínio? Ou não, o seu já é de plástico? Sim, eu peguei, que a gente cortava aqui em casa quando tava acabando, pra poder não, aproveitar. Não, Tandy tem até hoje, mas a Colinos não existe. É uma pasta de dente amarela, que ela tem a tarja preta. E era as pastas. Nossa, antigamente, esses bastão, né, que fala, eles eram tipo alumínio. Pomada. Tipo pomada mesmo. Assim. É igual a pomada hoje. Pedro Luiz. Depende. Pedro Bocó. A Colinos é a que virou Sorriso depois e não, aí. Mas não chega nem no nível, porque assim, ó, eu era moleque 5, 6 anos. Quando uma vez eu me atrevi a escovar meus dentes com Colinos, minha boca sangrou. mano. É a mesma coisa você escovar. A boca sangrou. É a mesma coisa você escovar o dente com gasolina. Isso daí é câncer de boca, Juliana. Você já limpou a bunda com papel primavera, mano? Nossa, aquele papel rosa. Eu ganhava uma depilação. Eu evitava que minha avó só. Isso. Minha avó só comprava, tá? Ali, só mas esse não papel. Tinha cu peludo naquela época. Não, era criança. Papel de e-mail, sabe? Da escolinha. Não, eu lembro que na casa da avó, a avó só comprava esse papel, Juliano. Aí eu evitava de fazer cocô na casa da minha avó, que ardia minha bunda, mano. Juro por Deus, velho. Mas era bom pra colar no teto. Pulava no teto, que era beleza. Na escola. Não, lembra os busão que passava ali da Scrabueno, mano? Eu pegava, roubava uns 3, 4 rolos de papel higiênico da minha mãe e ficava escondido na esquina, tá ligado? Aí eu olhava os papel higiênico, o busão passava e os busão. Metralhava os busão. Vocês já colocaram fogo no bombril e ficaram rodando? Oxe, uma vez eu quase queimei minha sobrancelha com isso. Quase não, queimei, velho. Legal. Esse mongol, velho. Isso é louco, mano. É, mas ele é medo. Eu brinquei com ele, pá. Aí falei, não faz, mano. Ah, você fez na frente dele e falou pra criança, não isso faz. Isso eu tinha 5 anos, aí é por isso que eu sou o Pedro evoluído. Não, aí eu entrei pra pegar um cigarro, tá ligado? Que eu fumava já nessa época. Quando eu volto, ele tá branco assim, porque tinha acabado do bombril vir na cara dele assim. A sobrancelha sem nada, o tucho do cabelo sem nada, mano. Sem contar os fluidos de isqueiro também, que eu ficava brincando. Nossa, eu fumava só um Zippo, né, mano? Tipo... Meu LM, eu fumava LM na época. E o Zippo? Aí eu fumo idiota... LM até hoje. Não, eu mutei pro Marlboro. Aí esse idiota que você acabava mudou o cabelo com o também. Ah, o cabelo é zica, mano. Eu fazia uns desenhos no chão, fazia assim, esse mano. Idiota, mano. Aí, tipo, é mó da hora com o fluido, mano. Você faz o desenho, tipo, se é um círculo, assim. Nossa. Você põe fogo, o fogo fica rodando. Nossa. E, cara, era alucinante. E uma vez eu pus muito fluido também, tipo, meus cílios queimaram todos. Eu era uma criança. Quando era criança, era igual meu irmão. Graças a Deus eu aprendi a realidade da vida. Pô, eu vou te falar uma parada, velho. Era foda, mano. A gente, porque meus pais se separaram muito cedo, eu fui morar com meu pai e a gente ficava sozinho ele o dia inteiro, mano. Brother, você não tem noção, mano. Triste, mas é engraçado. A gente brincava de. Tinha umas arminhas de bolinha na época. Lembra essas arminhas de bolinha, Bento? Eu lembro de. Isso, mano. Não, era soft peba. Mas assim, era forte. Mano. Entendeu? Mas quando quebrava, quebrava, entendeu? Eu lembro que a gente tava no mó tédio. Aí vocês eram muito ricos. Não tinha arminha de bolinha. Eu brincava de caninho com bexiga. Você não tem noção. Eu consegui numa banca de jornal ali. Não, do lado do pai. Isso aí era barato. Eu fazia. Não, era barato. Você tá louco? Oh. Eu fazia caninho com bexiga. E aí a gente brincava com feijão. Não é Era com aquele rolo do papel. Saiu levar pra escola. Papel toalha? Não. Era com cano PVC, mas aquele marronzinho. Cano mais de água. Isso era muito bom. E aí você pegava a bexiga. Isso daí cega. Eu já brinquei pra caralho. Uma vez quase fui cego. Tá louco. O quê? O quê? Arminha de feijão? Momento. Arminha de feijão. Agora vem um discurso de meia hora. Por que o caninho com bexiga cega? Se você acertar no... Tem que brincar com o EPI. Ele ainda vai... Ele ainda vai falar do Pablo Vittar, né? Não é o Pablo, a Pablo. A Pablo, desculpa. Cara, desculpa, Pablo. O A Pablo. Desculpa, o Bento, Pablo. Primeiramente. Lá vem, cadê o óculos do EPI? Meia hora de discurso agora. Nossa, o Bento, primeiramente. Pode pular que é meia hora. O Bento, primeiramente, vai tomar retamente no seu ânus. Retamente. Tá no dia assim, não pode cegar. Não é se você tiver no azar, cara. Assim, se o imbecil. Se você tiver no azar. Se você tiver no azar, você tipo, pode ser... É o cara que cega com o feijão, o mesmo trouxa que queima a sobrancelha com... Mas você já parou pra pensar... Mano, a gente era tão retardado, né, velho? Eu lembro que nessa época de arma de bolinha... Ô, Juliano, lembra do japonês? Mamona cega. O cara tinha muita arma, que ele era japonês e ele tinha arma muita... Arma cega. Não, isso eu lembro. O cara ele tinha muita. Ainda eu lembro que não nem existia airsoft no Brasil. Não, peraí, deixa eu contar essa fita aí. Fita no aniversário... Cega. A gente toda molecada... Já tomou chá de fita? Você entendeu? Tipo... Não, mas eu conheço quem já tomou. Queria tomar. Aí o que aconteceu? A gente ficava... Os muros eram baixos, na época não tinha muro alto. Então a gente ficava um do lado, tudo metendo pipoco, mano. Sabe o que cega também? Pipoco. Aí sabe o que aconteceu? Tem até uma foto, mano. O cara atirou aqui, ó, em mim, ó. Aí parou a brincadeira. Você quase ficou cego. Quase fiquei cego no dia do meu aniversário. Assim, e não era feijão? Não, era jazar e minha de bolinha já. Mas pesado. Assim, ó... Teve uma época que eu estudava ali no Amélia de Araújo e teve uma febre de guerra de elástico. Não sei se vocês lembram. Não é aquela com papel. Era com papel mas também. Com clips, né? Era com papel. Depende do quem era mais trash. Mas assim, era com papel ou você segurava o elástico tipo uma arminha e arremessava o elástico. Tá ligado com. Teve uma menina que ela ficou de um olho cega porque o moleque acertou um pedaço de papel bem durinho no olho dela. Ah, entendi a contestação. E a arminha de feijão teve uma época também, só que é perigoso, muito. Né? Mas moleque também no olho. Mas eu vou falar uma parada, a gente não tinha noção na época. Não, mano. A gente queria se fuder. Criança, velho. A gente fazia guerra de pedra, velho. Era tudo brincadeira, não tinha essa que vai machucar. Se um chorava, ele era trouxa. Falava lá, o bobão, vai começar a chorar. Sim. E se chegasse em casa chorando, apanhava. Apanhava, pra caralho. É que nem uma parada assim, hoje é muito mimimi. Antigamente era muito mais assim, cada um por si. Era muito mais The Walking Dead, entendeu? Sabe qual foi o divisor de águas do mimimi dos anos 90 pra atualidade? O quê? Mertiolate que arde. Ah, mano. Verdade. Você tinha medo de se machucar. Carro por causa do mertiolate. Yes. Mas eu acho que o pior não era nem o mertiolate. Tinha um bagulho que era roxo que passava no machucado. Você lembra o nome disso? Não é violeta. Violeta, não é? Que passava então, mas até na África. Um era bom isso. Até pra violeta mesmo. Puta, era violeta. Essa porra doía pra mano, e o problema não era nem isso. O problema era você sair na rua todo roxo. Você ficava roxaço, porque escorria. O mertiolate, ele ficava meio laranja, mas logo ele sumia. A violeta não, porque é o nome vulgo, né? E se você acha que isso é passar vergonha, era pior quando você pegava piolho, que aí passava vinagre na sua cabeça e colocava um lenço. Então, se era um moleque, você tinha que sair com um lenço. Ou você raspava a cabeça, pra saber o que era pior naquela época. Isso aí era foda, porque tinha piolho, né? Naquela época, anos 90, tinha muito piolho. Não sei se era porque eu era criança. Não, tinha muito. Tinha muito piolho. Mas até hoje. Se você não tinha piolho, você não era do rolê. Não podia. Tinha que ter piolho. Mas hoje, assim, é muito mais fácil de tratar... Assim, querendo ou não, hoje tá muito mais fácil. Que nem o mertiolate não arde, a violeta não existe mais. Depois que inventaram o Quel, né? Era Adeus quel, vinagre, quel, né? Quel. Com creme. Quel, não, escabim. Escabim também era bom. Entendeu? Assim, hoje é muito mais fácil, hoje cara, os cachorros não tem nem carrapato mais. Hoje os cachorros nem cortam nem o rabo do cachorro, velho. Minha avó, os cachorros nasciam, minha avó pegava tesoura, cortava assim, jogava lá, os cachorros, a mãe lambia não fazia nem curativo. Exatamente. Não, gente, acabava de nascer. Esses véio, assim, não, não, não. Não. Batia dois meses. Assim, o não, cachorro nasce. Ela fazia quando nascia. Mas tá errado isso aí. Ela era foda. Não, não, denúncia. Não. Eu também já vi, caralho. O nenê lá, o cachorro que era meu lá. Pedrada, cortou o rabo do nenê? Sem dó nem piedade. Do nenê. Deu uma semana, quase duas, mano. Aí falou, ó, tá na hora de cortar o rabo. Cortaram o rabo no... Sério, mano. Louco, mano. E na frieza da barra. É, mano. Mano, o cachorrinho chora sem, 90, mano. Pai. Eu já ouvi dizer que cortar o rabo do cachorro deixa ele cego. E ó, isso daí não era um cachorro, um filhote só. Era todos. Era 8, 12, porque era vira-lata. Então tava ninhada, minha avó. Era assim, a Suzy, caramba. A Suzy, que assim, foi o que eu presenciei. Quem é Suzy, velho? É a cachorra que minha avó teve. Ela era cega? Era uma... Não, não. Era uma poodle que tinha um rabo completo. Ficou certo? Cega por uma arminha de feijão. Não, não. Pelo elástico. Se tiver estilingue, meu. Porra! Na verdade, Bento, assim, ó, cala a boca e vai tomar no cu, porque senão eu vou cortar seu microfone sem dó nem piedade e eu acabo o programa agora. Eu desligo tudo e foda-se. Ah, não então, assim, deixa eu continuar o que eu quero falar. Ele tá triste. Ó, tá abalado. Aí, ele tá ficando cego. Aí, ó, que eu bato de raiva. É assim, ó. Só deixa eu concluir a bosta que eu tô falando aqui. Da Suzy, aquela Suzy, vira lá. Depois que você falar da Suzy, eu vou falar da Gabi. Demorou, o problema Gabi. É seu. Mas assim, grande ó. Grande cachorra. É, a cachorra deu cria, mano. Eu lembro que minha avó deu. Ela era uma poodle, não sei se era legítima. Mas era uma mão poodle. De Cândida. Colocou pro poodle do vizinho pra lá pra cruzar, que era um macho. Pau, o poodle bimbo e deu 8 filhotinhos. Entendeu? Aí, cara. Eu lembro quando deu a época de cortar o rabo, foi sinistro, mano. Foi os 8 sem dó nem piedade. E quando matava porco lá no sítio do Tio Lindo? Ah, mas ali eu era já tava pivete, roots, mano. Né, mano. Ali eu era pivete, era mano. Já passamos porcadas, filho? Aí, mano, eu penso assim, ó. Entendeu? Mas assim, ó, se a gente viver numa mijado época do The Walking Dead, você vai comer até o Murilo, velho. Não preciso ser The Walking Dead. Não vem cá, mano. Mas como que vocês pularam pro Walking Dead? Não sei, ele falou, não sei, de comer. Ah, mano, então vamos para o próximo tópico. Imagina você com uma arminha de feijão e bexiga, né? Cano, bexiga, feijão. Que cor sua bexiga é? Contra a minha bexiga é a minha vermelha. Ô, oh, caralho. Caralho, sorte. Nossa, hoje é vermelho amanhã. Vermelho sangue. É, eu pensei nessa mesma, meio amarela. A minha é verde. Sabe aquela amarela borrachuda? A amarela assim? Já tá suja de mijo, né? Precisa... Então. Tá, volta ao raciocínio, Bento. Imagina... A Suzy e minha avó tinham uns 8 cachorros. Nossa, acho que o ar está meio rarefeito. Sabe o que, que é? O vapor... É o vapor da banheira. É o culpa do cavalo de fogo. Ô, o nós falou, da banheira tá demais. Nós falou de tudo, mas não falou de uma coisa. Chaves. Então, Chaves. Eu antes de entrar Chaves em Chaves, é... eu queria dizer Chaves que eu usava Chaves, colinos, né? No cortante, que era pra ficar com a linha branquinha. Higiene acima de tudo. O Murilo tudo, tá criança. Me olhando. Não, não é, porque você é que colocava o Murilo não pasta. Sabe o que é colinos. Ó, você colocava. É, você colocava pasta de dente no cortante pra a linha ficar branca. Senão, a cola deixava o cortante amarelo, entendeu? Isso mesmo. Então você colocava a pasta de dente e ficava branco. Mas o bicarbonato. O cara manja nada de sabe pipa, que eu vi uma véio. Parada sou muito pipeiro, moleque. Pipas peixe, paga nós. Vamos pro século agora. O cara tem os ladrão de linha, né? De pipa, né? Pô, existe a pipas peixe aí? Existe. Sabe o que o cara tava fazendo? Comprei fogos no fim do ano, à meia-noite. Pipas tem peixe, todo mundo paga nós. Paga nós. Então, o cara descarregando a linha, os caras roubando com merda. O cara descarregando com bosta. Da hora do caralho, mano. Eu nunca pensei nisso, mano. Porra, meu. Eu pegaria um cocô fácil na mão. Você é fera, bicho. Fechou, mano. Mas Chaves é o seguinte, Chaves é legal, todo mundo, é um assunto meio, até hoje, todo mundo assiste Chaves. É difícil quem não gosta de Chaves. É, então é uma coisa que transcende o tempo, por isso que é... É porque é anos 70 o Chaves, né, começou. Pois e é, até mas hoje. Passa até hoje, cara. Então assim, é uma coisa que transcende o tempo e todo mundo vai... Agora, uma coisa que eu posso falar sobre não Chaves e sim Chapolin é que tinha os capítulos que eu tinha medo. Por exemplo, o Abominável Homem das Neves lá era foda. Dois. O Abominável Homem das Neves era eles trocavam. É. E tinha o capítulo também dos gnomos. Ixi, que era da água da Jamaica. Que o cara queria comprar a casa eu lá. Tinha medo desse também. Era pesado. e do ladrão que tinha um carro. Eles faziam uma cena assim que eles filmavam o carro e o ladrão só mostrava a luva do ladrão assim, tá ligado? Esse episódio eu também tinha medo. Era foda. Eu ficava assustado. Eu tinha medo do Shinrin e Shinrion do Diabo. Nossa. Que era que ele fazia não sei o que Shinrin e aparecia, não sei o que Shinrion. Aí desaparecia, era foda. O Alma Negra, o Tripa Seca, eu jogava de boa. O Chapolin é muito tem, é assim, tem vários episódios muito bacana, mas tem uns episódios sinistrão. Mas cara, falando em medo, o que vocês lembram de lenda urbana? Coisa que dava medo, além de Loira do Banheiro. Eu ia falar da Loira do Banheiro, mas você já falou. Não, tinha aqui na Formosa, os caras da perua, dos palhaços, que pegavam as crianças pra roubar. Perua azul. Nossa, verdade. Mas o era real saco. Isso aqui. Isso é real? Foi aqui? O Homem do Saco não, também. Teve desaparecidos aqui na região. O Homem do Saco. Umas amigas minhas do Parelheiros falaram que sumiu várias crianças lá nas quebradas delas, da Zona Sul. Maníaco do Parque. Da Kombi dos Palhaços. Mas isso já não é uma lenda, isso é a realidade urbana. Virou uma lenda. Mas é urbana. Anos 90. Mas é uma lenda. Sim, sim, sim. Isso daí ficou... O Bandido da Luz Vermelha foi quando? 80. Foi 80? Mas foi não, verdade, 70, né? 70, da Luz Vermelha não, também. É verdade, aí não é lenda. O que? Da Luz Vermelha? O Chico Picadinho. Chico Picadinho. Não, mas então, mas o que é mais fresco na minha memória é o Maníaco do Parque. Que aí eu lembro dos caras procurando, eu lembro também do retrato falado. Quem? Os Nardoni. Eu brincava de Maníaco do Parque no parque. É mais recente, né? Suzane Ritzhoff. Hoshihoff. Tem bastante. Já são lendas, se você parar pra pensar, são as nossas lendas urbanas. Mas aí, se você falar Nardoni três vezes chutar a porta, você tem que tomar cuidado pra não ser lançado da janela. Mas até aí, de boa, né, Fê? Acho que eu viajei, né? Lançado da janela. Caralho, eu queria saber como acho é que eu vou isso. Tomar um café, toma esquerda. Tem uma do Rio de Janeiro, que é a Fera da Penha, e eu achava que era a Penha aqui de São Paulo, que era a mulher que ia buscar as crianças na escola e matava. Procurei na internet a Fera da Penha. Ela era, tipo, amante do pai das crianças. Aí o cara falou, bom, eu vou voltar com a minha esposa porque, foda-se, não quero mais ficar com você. Ela, beleza, vou matar seu filho. Foi na porta da escola, pegou as crianças e matou. Matou mesmo? Matou mesmo. Procurem aí no Google, a Fera da Penha. Teve uma história de uma velha que matou o marido e cortou o cara e fez coxinha pra vender? Empada, essa é recente. Empada. Teve a moça da York lá, é né? É recente. Essa daí é top. No Dia dos Namorados, de Amor aos Pedaços. Ela esquartejou o cara. Mano, essa mina é demais, né? Ela cortou o cara inteiro e colocou na mala. Você tem que ser muito sangue frio, velho. Ah, cara, eu não quero saber da história, não. Não, tem uma história bacana. Isso faz, acho que uns 2 anos. Acho que em Pernambuco tinha um casal que vendia coxinha na comunidade, na região, que era... pegar no cemitério, os corpos do cemitério. Tem uma eita assim. Porra, velho. Sabe o que eu penso? Eu assim, às vezes eles ficam falando que não pode comer carne humana, mas vai que é mal bom. Porque carne é bom. Assim, e aí falam que é ruim pra você não matar os outros e comer. Ah, não, mas provavelmente. Deve ser bom pra caramba. Eu nunca comi, tipo, mas. Vai que o povo das empadinhas fala assim: não, eu só gostava da empadinha daquela véia lá. E era recheio de humano. É que nem. Não comer. É, assim. Por que não? Meio sinistro, cara. Não tem umas gordinhas que tem uns pernilzão assim que você fala: mano, essa porra no rolete deve ficar delicioso a gordurinha. Mas aí você já vira o real carnívoro, né? Mas e daí? Assim, eu já. Canibal. Canibal. Eu já pensei nisso, tipo. Qual que será o gosto da carne humana? Mas assim, você mano... Você pensou só uma vez? Uma eu já vez pensei só. Várias. Mas assim... Uma maminha... Deve ser tipo carne de porco. Eu acho ser que igual não, carne cara. De porco. Mas assim... Não deve ser legal não, né, mano? É a mesma coisa assim, você... comer carne de gato? Não sei. Me lembrou o Chaves. Os leões só comem os negrinhos e os... Cachorro? Os pastoreiros. Os pastoreiros. Tem gente que não era, os missionários, os negrinhos e o missionário. Carne de burro. Bom, vamos mudar de assunto, vai que tá ficando meio... Por que, cara? Eu gosto desse bem carnívoro, tipo de eu sou carnívoro, mas eu sou já virei vegetariano, por opção durou mesmo. Durou um mês. Não, fiquei, lembra? Na época que eu morava ali, já morei em tantas casas que nem me lembro mais. E eu fiquei uma dois época... meses no máximo. Não, fiquei uns 6-7 meses. Só voltei por causa de quê? McDonald's. Agora, vocês falaram do cemitério, tem uma história que, como a gente mora aqui na Vila Formosa, que tem o maior cemitério da América Latina, Banca nós não, né? Não, patrocine não, né? Ah, cemitério, paga nós, velho. Paga nós. Se quiser, a gente faz uma propaganda aí do velório. Hein? Pode ser com pernil também, não tem problema. A gente põe no rolete. Se quiser que toque um violão no funeral, dá um salve. E aí, e tem muito coveiro que mora por aqui. Fazia um bico numa quadra de futebol aqui perto. E teve um cara que trabalhava de coveiro lá no cemitério. Ele falou que tava de noite e tal. Ele estava dando uma geral lá na parada. O cemitério é enorme, né? E aí veio um cara e falou, ó, mostrou o papel pra ele e falou, ó, eu quero ir nessa cova aqui, ó, parente meu e tal, vim de longe. E aí o cara falou, pô, beleza, né, vamos aí. E ele foi indo na frente e tal. Ah, você tá brincando. Tô falando, aí ele, isso ele contando. Aí ele foi, foi levando a pessoa até a cova. Quando ele chegou na cova e viu a foto da cova, era o mesmo cara... Cê é louco. Que perguntou da cova pra ele. Aí ele virou pra trás e o cara não tava mais lá. Brincadeira. Sangue de Jesus Cristo tem poder. É, tá repreendido, vai quebrando Jesus toda a maldição. Não, aí esse é louco. Não, coisa de cemitério. Sabe que coisa que eu lembro? Voltando a tradicional da época de 90, as épocas das rinchas dos metaleiros e os góticos. Tinha muito disso nessa época. Você já tomou um vinhozinho no cemitério? Já toquei violão no cemitério. Eu queria ser clubber. Eu brincava de esconde-esconde no cemitério da quarta parada. Eu morava ali na Moca e aquele é bizarro. Aquele é legal pra caramba. Já lavei campa ali. Eu lembro que eu lavei campa. E eu tava precisando de uma grana, mano. E eu fui lá lavar campa, tá ligado? Eu sempre fui meio crazy, velho. Sempre fui. E eu lembro que tinha um show do Charlie Brown na época. Que eu queria muito ir e eu precisava dessa grana. E minha mãe tava mal regulada. Minha mãe achava que eu era loucão. Tinha, mano, nada a ver. Aí eu consegui levantar uma grana. Sabe o que eu fiz de vez em pro show do Charlie Brown? Mas eu consegui pro show. Eu comprei uma vara de pescar, um monte de linete. E fui pescar, tio. Eu sou muito idiota, mano. Tudo que eu ganhei lavando as campas, de vez em pro show, curti o show. Não. Eu fui pescar. Aí minha mãe ficou com dó e me deu dinheiro. Eu fui no show do Charlie Brown Jr. Aí foi do caralho, mano. Essa época foi a melhor época da minha vida. Então, nessa época a gente passava pelo cemitério não pra beber vinho. A gente bebia vinho em qualquer lugar. Mas eu e o Rogério passava pra ir ensaiar lá na João 23 e da minha casa era mais perto passar pelo meio do cemitério do que dar a volta, né? Então passava eu e ele, nós era maloqueiro pra caralho, então eu falava, ah, vamos aí. E uma vez a gente passou, mó breu, né? Tem nem campa lá, imagine energia elétrica, imagina a poste de luz, né? Aí... A gente passando assim, só a luz do luar e tal. E a gente olhou. Tinha um cachorro que tinha uns 2 metros de altura. Você já conta essa feita, você é louco. Mas é uns 2 metros. Aí nós gelamos, né? No meio. As árvores pareciam as árvores do Blush de Blair, tá ligado? E nós falamos, puta, fudeu, velho. E agora? Ou nós corre pra trás, ou nós corre pra frente pra ensaiar. E com instrumento nas costas e tal, não sei o quê. Falei, ah, velho, corre pra frente. E aí a gente correu pra frente e tal, não sei o que. Quando a gente foi ver, na verdade, era um cachorro que tava em cima de um tronco, que era uma árvore cortada, e o cachorro... E nós, ufa... Eita, ainda bem. Graças a Deus. Não tinha usado nada ainda. O cachorro resistia, mas ele não era tão grande, tá ligado? Você vê como tudo é fruto da imaginação. A mula sem cabeça, que é outra lenda. Vocês sabem como que surgiu a lenda da mula sem cabeça? Nossa, a mulher que deu pro padre. Aí ela virou... Mula sem cabeça. Tadeu. Eu sei porque minha mãe chamava uma tia minha de mula sem cabeça, porque ela vivia indo pra igreja correndo atrás. Ah, é o padre isso, é o padre aquilo. Aí minha mãe fica esperta e vai virar mula sem cabeça. Olha, eu sabia dessa fita. Toda mulher que dava pro padre, e essa lenda surgiu exatamente porque as mulheres que não casavam, não arrumavam marido, vivia dando ideia nos padres, entendeu? As carolas. As carolas. Da hora, mano. Isso é louco. Quem fez a catequese aqui? Não, eu não. Eu não. Eu fiz catequese, já toquei na igreja. A primeira música que eu toquei na igreja, já falei, foi Selim, do Raimundo. Eu já dancei na igreja, mas não era catequese, era igreja crente, aí não tinha catequese. Eu lembro que era uma quermessezinha que tinha, eu fazia parte da catequese, e era bem na época que eu comecei a tocar violão. Aí eles deram oportunidade, espaço, e eu não tinha noção de censura na época. E meti um Selim. Do Raimundos e me expulsaram até de tocar na frente, assim, tipo, os caras me que reprimiram mesmo, assim. foi expulso da igreja. Foi meio que assim. Olha lá, o endemoniado. Ah, mas com esse cabelo amarelo você não entra na igreja. Não. Exatamente. Não entra. Não deveria nem de entrar na minha casa. Justamente. Isso é verdade. Isso me lembra que já tá na hora de você ir embora, Pedro. Será? Já. Eu já estou enrugado. Pessoas, esse foi o Coletivo Insano. Oi. Falamos bem de anos 90. Sadiamente. Deu pra lembrar de bastante coisa. Quanto mais fundo a gente vai, mais coisa aparece, né, velho? Toda certeza. É igual mexer na merda, né? Quanto mais você mexe, mais fede. Opa, que bela comparação. Acho que a gente poderia gostei dessa aí. Fazer futuramente, daqui a um tempo, outro programa nesse mesmo tema. Porque boa. Esse tema aqui é muito extenso. Dá pra falar de um monte de coisa. Parte 2, parte 3, parte 4. Aí depende, aí vai tem depender de. Também não, vamos fazer o seguinte: vamos deixar ao Léo. Sim. Quem quiser. Quiser que a gente fale mais sobre isso, é só lá no Facebook, no Instagram. Exatamente. Deixa lá, inclusive se quiser sugerir temas, por favor. Se quiserem uma foto do cabelo do Pedro, peça pode também. Pedir. Pode pedir. Mega por hora a gente está começando, mas futuramente quem vai opinar são os nossos ouvintes. Relembrando, no Facebook você acha como Coletivo Insano, no Instagram como @ocoletivoinsano. Certo? E no som do Cláudio, SoundCloud, pode procurar o podcast. Se tudo der certo e a gente seguir a rotina que a gente fez no programa passado, esse programa vai sair daqui uma semana. Daqui uma semana ele estará no ar. Bem então provável é ou até menos. Ou assim, bem provável que todo o programa vai ser upado a toda terça-feira. Mas assim, pode ser que seja editado mesmo. Então, se gostou, compartilhe e mostre pra sua mãe, pro seu pai. Pro seu papagaio, quem sabe ele repite. Pros seus amiguinhos. Pros seus amiguinhos da escola. Para o latino, seu macaco. Pra sua avó. Pra Suzy. Pro seus cachorros sem rabo. E os 8 irmãos dela. E eu quero que você se foda. Pra Gretchen e pro Van Damme. A gente vai fazer um sorteio agora. Quem ouviu o programa até o final e consegui nos dizer quantas vezes o Juliano me mandou e me foder, vai ganhar uma camiseta do Rafa. Do Rafa? Boa, Rafa. Você está comprometido. Para isso ele precisa trazer as camisetas para nós. Vamos guardar uma aqui. Vamos ver. A camiseta que a gente ia dar pro Juliano vai ficar para vocês, que ele tá muito mal criado. Mas a dele é baby look, né? E realmente ainda assim, ó. Então tomara que ganhe uma mulher. Momento algoritmo. O Juliano não pode ganhar uma camiseta baby look. Essa pança que ele tem, não tem como. Mas assim, ele vai parecer um Homer, tá ligado? Mas assim, hein? Continue a nadar. E aí, Bento, já era? Gente, é isso. Bora. Vamos encerrar, que já deu programa pra caramba. Boa noite. Tchau. O vapor já encolheu o pau do Pedro ao ponto de parecer uma vagina. É que tem que bater na bunda agora pra sair essa porra. Thalita! Na verdade, o nosso time do motel já acabou, né? Quer mandar recado pra alguém? Beijo pra sua mãe, pro seu pai. Eu quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai e pra vocês. Aí. Juliano, recado? Eu quero mandar um beijo para o pessoal lá da Zona Leste. Eu quero também mandar um beijo para o meu irmão, para minha esposa, para os meus filhos também, exatamente para os meus filhos. E especialmente para o Bento Casual. E aí, Pedro, esta é a 105. Manda um salve aí para galera. Salve, meu parça. Então, eu quero mandar um abraço para todo mundo, para o Gustavo que participou, sempre para o Rafa que está dando uma força aí para fortalecer o coletivo. Agradecer ao Bento, ao Juliano, à Thalia, ao Murilo que veio hoje aqui participar com nós, a Janine, a nossa querida e amiga que veio nos contribuir com o café de hoje, veio nos ajudar. E é isso aí, valeu. Murilão, nosso representante da juventude aqui dos anos 2010. É isso aí, mandar um salve pra todo mundo que escutou, pra vocês aí pelo convite. E tamo junto, mano. Precisou, é só chamar aí. Participar mais, participa. É isso mesmo, demorou. Eu quero você ver mais aqui, caralho. Porque você é bem-vindo. Você é um menino. Murilo vai entrar lá na page amanhã. E vai voltar na listinha lá dos fetiches. Sim. Pra saber quantos pontos ele vai. Compartilha os pontinhos. Ele vai fazer. Compartilhe. É isso aí. Vamos ver minha pontuação aí. Faça o teste e compartilhe. Você também que tá ouvindo, se perdeu o primeiro programa, vai lá, ouça até o final, depois vai até a listinha. veja todos os fetiches que você se identifica e depois manda pra nós aí no comentário quantos pontos você fez. Venha. Sai amanhã na página, meio-dia, vai lá e fala pra gente o que você gosta de comer. A meio-dia. Entenderam? Eu fiz 18. A meio-dia. Se eu editar hoje, amanhã tá lá. Não. Troféu Senhor Porcaria é meu. Senhor Porcaria. Não, a listinha é meio-dia. A listinha é meio-dia. Independente da edição, a listinha é meio-dia. A listinha é meio-dia, então. O cardápio é meio-dia. Pra quem vai ser o cardápio? Bem na hora do almoço. Delícia. Gente, boa noite. Obrigado pra todo mundo que ouviu até aqui. É isso aí. Esse é o Coletivo Insano. E a musiquinha do Gugu é... Uba, uba, uba, e. Uba, uba, uba, e. Uba, uba, uba, e. Uba, uba, uba, e. Tchaka! Tchaka, tchaka, tchaka! Tchaka, tchaka! Tchaka, tchaka! Falou, boa noite, cara! Feito! Foda-se! Senhor Porcaria! Não é foda-se, é vai se foder! Então vai se foder!